MachineCast. MachineCast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo e aqui comigo novamente ele, Felipe Zu. E aí, galera, só queria dizer uma coisa aí, imitando nosso amigo Spider. Em terra de Saci, calça jeans dá pra dois. Valeu. Meu Deus do céu, cara, como é que vai entrar dois Saci numa casa? Ai, caralho. Sacanagem, velho. Que sacanagem. Também aqui conosco, Eduardo Filhote. Pô, já que tá todo mundo soltando frase, eu vou soltar uma frase também. O negócio é o seguinte: água mole em pedra dura tanto bate até que a pedra cansa e revida e bate na água. Então, cuidado. Nossa. Isso foi filosofia mesmo, hein? Meu, cara, eu vou proibir frase, cara. Só o Spider fala. Não, olha, a minha do Saci foi foda, mas fudeu. Imagina o Nils formando a frase, cara. Ele já apanha, né, porque ele fala. Mas isso aí, velho, é porque quem com ferro fere não sabe como dói. Meu Deus do céu, agora vai gastar um repertório todo de caralho, frase. Caralho, mano. Não, só se essas duas, então já acabou. Era melhor tu desistir. Beleza, então, agora ele e Spider. E aí, pessoal, beleza? A frase de hoje é curta, mas ela é bem eficiente. Na frase, eu adoro segunda-feira, o cara ou ele é louco, ou ele é aposentado, ou ele tá de férias. Porque só pode. No caso, que bom que é segunda-feira pra ti, né? Pra mim, eu nem sei que dia é hoje, cara. Eu acordei 1 e pouco da tarde. É bom você se situar qual é o seu dia, porque na hora de voltar, não queimar o trabalho, viu? Eu tenho uma semana de lastro ainda, meu cara. Não queimar nem o trabalho, nem outras coisas, né? Eita! Opa! Meu galera, Deus, tá esperta, hein? Céu. Bom, gente, e o que nós vamos falar hoje? Nós vamos aproveitar aqui que o nosso querido amigo Neilson, falecido Neilson aí, não está, e nós vamos falar de coisas que ele não gosta, né? Não, não é mulher, tá? A gente vai falar de outras coisas. Oh, até porque se fosse mulher ia... Tem gente demais em esse cast, fica só três. Três não, só ia... O resto é o Spider, né? Na verdade. Exatamente. O Spider é porque já provou com a Mary Jane, né? Eu porque tô aí, né? O não pode ser viado. Não tá bom, tá bom, né? O pode ser um monte de coisa, menos viado, né? Tá bom. Pode ser cabeção, pode ser escroto, mas. Cabeça chata, mas. Esquerdista. É, tudo menos viado. Viado. Alguma coisa contra? Opa. Não, no Nordeste ninguém nasce viado não, cara. Agora eu tenho muitos amigos viados, não tem bronca não. Bom, gente, então, como eu falei, vamos aproveitar aqui a ausência do nosso querido amigo Nilson, que não gosta de RTS, e falar sobre RTS. Quais os nossos RTS favoritos aí, ou nem tão favoritos, mas que a gente sabe bastante, pelo menos gosta bastante. Bom, antes da gente começar aqui, como esse é o primeiro episódio gravado após a manutenção do site, eu gostaria de fazer uns agradecimentos aqui às pessoas que ajudaram aí a fazer aquela pequena manutenção no site ali, que foi o nosso querido amigo Vantori, lá da Unidos pelos Games. Muito obrigado, e o Vantori, que ajudou. A Yara Georgia, lá do site do fórum, na verdade, do fórum do WordPress Brasil. E o Matheus Serini, também do mesmo site, do mesmo fórum lá. Muito obrigado aos dois aí, que ajudaram bastante para o desenvolvimento aí do novo site, né? E eu também queria deixar um agradecimento aqui. Aliás, não é um agradecimento, é uma indicação. Queria fazer aqui duas recomendações de podcasts para você aí, ouvinte, que... né, do MachineCast aqui, quer conhecer outros podcasts aí, que alguns já estão um pouquinho já há um tempo na estrada, alguns menos, alguns mais, enfim, eu vou indicar aqui três podcasts pra vocês. O primeiro é do Cine Loucura, pra você que tá, que é diabético, né, e não pode comer aqueles, ouvir aqueles podcasts com doce, né, vamos ouvir o Cine Loucura lá, do meu amigo Anderson Soares. Muito legal o podcast, eu indico pra vocês. Entrem lá no site lá do cineloucura.com.br e escutem o podcast dele. O outro é do meu amigo Herbert Parásio. O podcast é do Os Caras, né? Entre lá no Os Caras com K, é Os K-H-A-R-A-S.com.br. Os Caras. Procura aí no seu feed, muito divertido também, eles falam de coisas nerds lá, principalmente Star Wars, adoro, são fanáticos por Star Wars. E eu também queria indicar aqui o podcast da nossa amiga Camila Boto, espero que seja assim que se pronuncia, viu? A minha amiga Camila, o podcast dela é o podcast Feminino na Telinha. O que que eles falam no podcast dela? Sobre televisão, quem gosta de televisão vai adorar, eles falam sobre novela, eu escutei lá, falam sobre novela, falam sobre as... algumas séries, entendeu? Sobre alguns programas. Olha, é muito engraçado. Vale muito a pena. Gostei muito lá das gurias lá. E pra você que já tem um podcast ou quer incrementar o seu podcast, veja a dica que nós temos aqui do nosso parceiro aqui no MachineCast. Dificuldade em aparecer? Nós temos a solução. Desert Studio Produtora. Vídeos, jingles, spots, vinhetas e locuções em geral. www.desertstudio.com.br. Captou a ideia, brother? Desert Studio Produtora. Aqui você cresce. E era isso aí. Então, pessoal, vamos pro cast. MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Começar aqui a nossa viagem no tempo com os nossos RTS antigos aí, né? Alguns eu acho que estão vivos até hoje, devido à grandeza do, né, que foi na época. E alguns PCs tem até hoje aí, alguns com versões em HD e tudo mais. E quem vai começar aqui é o nosso querido Felipe Zu. Fala, Felipe, qual é o RTS que tu vai falar pra gente aí? Falar hoje sobre Battle for Middle-earth, essa obra-prima de Deus, coisa linda. Um beijo do gordo pra vocês. Primeiramente, eu queria deixar o meu protesto aqui, que eu não concordei com essa porra dessa pauta. A mágoa. Eu não concordei com essa pauta, eu que queria falar sobre esse jogo. O Felipe vai falar sobre esse jogo, sobre meu protesto. Eu resolvi isso na peixeira, meu velho, então sou eu que vou falar essa porra. Só senta e chora, Tim Blue. Então fala aí, ô Felipe, do meu jogo, meu RTS favorito. Que é isso, velho? Vou deixar tu falar por mim. Tá bom, então. Pô, vamos lá, o RPG do Battle for Middle-earth, o RTS, né, do Battle for Middle-earth é muito foda, principalmente porque você tá jogando na Terra-média, velho, com as unidades que você viu nos livros, você via nos filmes, trilha sonora incomparável, né, trilha sonora fuderosíssima, por causa que veio direto da trilha sonora dos filmes, então era um RTS que dava a impressão de você realmente tá vivendo aquelas batalhas épicas, aquelas coisas, tipo, aquelas batalhas brutais mesmo, com várias hordas de orcs pra cima da galera aí, inclusive uma unidade equivalia a 5, 6, se eu não me engano, e orcs era até 10 que saía em uma só, então você ficava preso justamente naquele jogo. E era um jogo muito gostoso de jogar, muito... Me prendia muito. Gastei 3 anos e meio jogando essa porra desse jogo. E na época eu morava em rede. Eu tinha um computador em rede com meu primo, morava na casa dele, lá em Maceió ainda. A gente jogava muito, velho, muito. Um episódio que eu gosto muito de relembrar é quando a gente passou 8 horas jogando. Meu Deus. Jogando, só parava pra ir no banheiro e comer, velho. Dava um pausezinho ali maroto. A gente inventou Eu lembro disso, cara. A gente inventou de jogar. Não, vamos botar nós dois contra 4 computador no mais difícil aí. E vamos jogar, que a gente é foda, a gente vai ganhar e tal, velho. Parecia... Toda vez que a gente se estruturava, vinha uma porra de um Balrog e descia e tome cacete na base da gente e a gente revidando. Porra, era foda, velho. Eu cansei de quantas vezes meu Aragorn tinha que ir lá matar a galera e tal e ressuscitar o bichinho. Felipe, vamos esclarecer para as pessoas aí que não gostam, que não conhecem, né? Porque é um jogo lá de 2003, 2002, se não me engano, né, cara? Isso. Deixa eu olhar aqui na minha capinha, porque eu tenho aqui uns 4, 5... DVD desse, então, né? Deixa eu olhar na minha capinha aqui, que eu tenho um só tenho um computador mesmo, então. Nossa senhora. Na capinha não diz o ano, cara. É 2004. 2004 não é possível? 2004. Não é possível. 2004. Não é possível. Sério? Não é possível? Como não é possível? É muito novo, cara. Não é tão novo, velho. Já tem 11 anos, pô. Pô. É 2004 mesmo? Vejam aí na caixinha, confirme. Não, na caixinha não diz. Na caixinha não diz, não, só pô. 2004. Tá bosta. Bom, então, como disse aí o Spider, né? O jogo é de 2004, Felipe. E era um jogo que dava pra te jogar multiplayer de 2 até 8 jogadores, né, cara? Era sensacional. Não, como funcionava, velho? A gente tinha os heróis, assim como Warcraft 3, na verdade, né? Tinha os heróis lá da... pra gente jogar. Existiam 4 civilizações, se eu não me engano, que a gente jogava. Era Isengard, Mordor e do lado do... Não é que se tu se engana. É realmente as 4 que tinha no filme, né? Ah, ok. Porque eram 4, porque era um jogo que retrata exatamente a história do filme. Dos 3 filmes, né, Ou do livro. No caso é do filme, né? Porque até os personagens eram do filme. No caso é do filme. Inclusive as skins são bem parecidas, sim, se não forem idênticas, né? Sim, sim, são. Aos personagens do filme. Sim. É, então a gente as jogava... As fotinhos ali dos personagens eram dos personagens do filme. Bora gravar essa maçã aí. Mas segue a trama do filme. Segue. Inclusive com cinemáticos também, tá? A gente enfrenta isso. O Balrog lá dentro do com Gandalf também. Isso. De quando que é o filme? Que eu não lembro. 2001, 2002, 2003, se não me engano, né? Isso, exatamente. Ah, bacana. Eu não sabia que era baseado no filme. É baseado no filme. Inclusive a trilha sonora do filme toda tá lá no jogo, velho. Então você vai pra Terra-média mesmo. Você jogando ali, você tá na Terra-média. Inclusive nos cenários. O cenário de Moria é muito foda. Tem cenários que a gente tem que fazer na campanha mesmo, que a gente tem que resistir. A gente revive aquele encontro da cavalaria lá, que todo mundo vai direto contra os olifantes, né, se eu não me engano. Isso. No caso, eram os homens, né? Os homens, se eu não me engano, era os homens que eram Rohan, né? Que era... O povo de Rohan, não sei como é que é o reino, eram os reinos. Os cavaleiros de Elmer e tal. Isso. Não era o reino de Rohan? Era o reino de Rohan. Rohan tinha o forte de Rohan, como no filme era a cavalaria, né? Isso. Se tu joga com Rohan, quase sempre tu jogava com cavalaria. Só que junto, se tu escolhesse a Rohan, tinha os elfos também, né? Exatamente. Os elfos não, né? Tinha o Legolas lá que... Não, os elfos também, A gente só chamava os elfos naquele poderzinho que a gente ganhava batalhando. Tem os elfos também, Felipe. Eu me lembro disso. Os elfos. É os elfos com Rohan. E em Gondor é os arqueiros verdes, aquele. É isso mesmo. Os elfos com Rohan, porque eles ajudam no Abismo de Helm e tal. Isso, exatamente. Isso. Aí os arqueiros de Rohan eram os elfos. Isso. Não, tinha arqueiros e tinha os elfos, que tinha. Todas as classes que tu escolhia, tu começava com uma fraquinha, e aí tu atingido o nível 2, aí tu abria a segunda. No caso, tinha os arqueiros normal de Rohan. Que eram os lixos. E aí, quando tu passava pro um nível tal ali da tua nação, tu poderia escolher os elfos. É, e o interessante também é que cada batalhãozinho que você tinha, porque uma unidade equivalia a mais ou menos uns 10 carinhas, né? 5 carinhas. Cinco, e aí você ia passando de nível por unidade. Se aquela unidade, aquele batalhãozinho fosse sobrevivendo, ele ia ganhando experiência e ia ficando mais forte. Isso era muito foda também, achava do jogo. E Rohan e Gondor, o diferencial de Mordor e Isengard é que eles tinham um castelo, né? Então a gente escolhia, já saía dentro de um castelo quando iniciava o jogo, né? Quando era um contra o outro, né? E aí, cada castelo, ou no mapa tinha acampamento também, que daí era aberto. No castelo tinha os locaizinhos pra te poder fazer as construções, né? Já indicava onde a gente construir. Isso mesmo. Quem gostava muito de pegar recurso nesse jogo, não era bem assim. Porque a gente já ganhava por alguma... Não ficava catando recurso, era uma construçãozinha que rendia pra você ali Na verdade, tinha catação de recursos não, também. Não, tinha, né? Mas não tinha feito, vamos dizer, vou minerar ali, vou botar um carrinho pra extrair tudo ali, depois ele vai vir buscar. Não, a base era justamente o combate. Você pegava, construía ali, pegava outro ponto ali fora, que era um acampamentozinho, construía mais um, mais dois... No máximo uns três assim, quando o jogo era multiplayer fuderoso assim, em geral. E você ia desenrolando, só aumentando o recurso com o upgrade da construção, né? Sim, mas o Rohan, mas Isengard e Mordor tinha captação de madeira. É, justamente... E os saiu pra catar as madeiras, né? É, o jogo quis equilibrar nisso porque Rohan e Gondor... Porra, eles tinham os heróis, né, velho? O cara saía jogando com Aragorn, Legolas ali em cima, pô. O cara chegava, botava Legolas em cima do castelo. Cada batalhão que passava, uma flechada caía um, pô. Era esse jogo que vocês falaram que era meio roubado, que se o cara ficasse com Legolas em cima do castelo... Não, que era uma questão de roubado. O Rohan e Gondor, eu acho que tinha uma... Se o cara soubesse jogar muito, muito bem, não tinha como ganhar dele se ele pegasse um desses dois, entendeu? Porque o castelo era fechado, entendeu? Tu podia fortificar as estruturas, Só dá pra entrar nos castelos com o Balrog, velho. Ou com Barog, ou com aqueles Nazgûl mesmo, porque não tinha como... É... Mas os Nazgûl, por mais que eles sejam fortes, eles, contra arqueiros, eles são muito fracos, cara. Justamente, aí o cara botava o quê? O Legolas ali em cima. Aí isso, aquela criança, tinha. Né? Não tinha... Pergunta de quem não jogou, tá? Tá. Me matem por causa disso. Mas se você jogasse, por exemplo, dois amigos contra dois computadores, os dois podiam escolher sim. O mesmo reino? Sim. Poderia sim, poderia sim. Sim, e podia lutar contra dois igual também. Ah, a tá. Merda então é essa. Geralmente, quando eu jogava com o meu primo até porque e tal... é 8, né, o Spider? Então são só 4. Ah, eram 8, até 8. É, máximo 8. Tá, eu achei que eu tinha ouvido errado no começo. Quando eu jogava com o meu primo, a gente costumava fazer as batalhas que a gente fazia, que a gente via no filme. Então a gente escolhia cada um uma nação de humano e botava, se fosse 4, 5 do outro lado, tudo orc mesmo e pronto, pra gente saber diferenciar e foda-se. Exatamente, era mais essa, fácil. É. Então, o Rohan, o Felipe, constava com os heróis, ele tinha o Aragorn, o Legolas, o Anão, o Gilly, né? É, o Anão, é. Isso. E tinha também o Rei, né? E tinha Pippin, né? Como é que era o nome do Rei? Pippin, eu acho, se eu não me engano. Como é que era o nome do Rei? O Rei. Théoden, não. Théoden era Rohan, pô. Era em Rohan, Théoden. Isso, mas é de Rohan que nós estamos falando. Ah, é? Então pronto. É, é o Théoden. E o Elmer também. E Almin e o Leomar. Leomar Teuaro. Elmer, porra. Elmar? É, como é que é? Elmer. Não é Leomar? É o Xolapo de Leomar. Leomar. Era a versão brasileira. Versão brasileira, exatamente. Eu chamava de Elmar o nome dele pra mim. É. Oh, mas eu tô vendo... E aí tô... tinha o Pippin, que exatamente como tu falou, tinha o Pippin. E os hobbits eram um lixo, velho. Jogavam umas porra de umas pedrinhas na galera. Era não, poder... O poder dos caras era esse, velho. Era uma é, mas velho. Olha só, mas tinha aquele macetezinho. Eu me lembro quando eu jogava na internet, a porra, que os caras fudiam a gente com os hobbits, porque eles tinham aquela manta de tornar invisível. Isso, aí ficava como se fosse de scout, né, esperando... Isso, e o que que eles faziam, o Spider? Perto do teu castelo, durante o entorno do mapa... Tinham acampamentos e alguns locais onde tu poderia construir um. Uma casinha pra arrecadar recurso, entendeu? Isso. O Spider. E durante o jogo, existem várias batalhas justamente pra pegar essas casinhas. Porque quem pega essas casinhas sempre consegue mais recurso pra si. Era tipo uma base só de recursos, então. Isso, porque tu, dentro do teu castelo, por exemplo, se tu tem um castelo, tu tem um número limitado desses locais pra te fazer construção. Mas daí isso. Tu tem que construir local pra fazer cavalaria, pra construir arqueiro, pra construir armadura. E aí tu tem que deixar um local pra construir recurso. Aí acaba gastando os espaços que você tinha disponível. Exatamente. No castelo e ficando com pouco recurso. Isso, aí tu sai pra fora pra pegar essas casinhas. E aí sempre dá uma batalha ali em torno delas. Aí o que o filho da puta que sabia jogar bem fazia com o Hobbit? Ele ia com o Hobbit até perto de um local desse, perto do teu castelo, e ficava invisível pertinho disso daí. Ele não construía nada, ele só ficava invisível. Por quê? Por que que ele fazia isso? Pra gente não conseguia construir, velho. Exatamente, porque se tivesse um inimigo perto, não se definia de quem era aquilo ali. E só quem tá perto daquilo ali pode construir, entendeu? Mas não é... Alguns povos, das nações que a gente escolhia, não dava... Não era só a casinha que tu podia construir. Exemplo, Rohan. Se tu pegava Rohan e tu tinha um desses bagulhinhos aí, o que que tu podia construir ali além da tua casinha pra construir, captar recursos? Tu podia construir um ninho, eu chamo de ninho, não sei, aonde tu chamava os entes. Não sei também como definir aquela porra, não. Sei que você invocava que é. Entes dali. Isso, e os entes eram entes. Foda nesse jogo, velho. No tu comprar aquilo ali, já saía 4 entes. Isso. Entendeu? Ah, bacana. E os entes no meio da batalha era igualzinho no filme Spider. Exatamente no filme. Os caras davam chute na galera, voava. Isso. Tipo, o batalhão pegava tava juntinho assim, 5, 6 caras passando, ele dava chute assim. Pá, pegava na mão, cara. Jogava longe. E cara. Tipo. Os arqueiros, que quando você tinha flecha de fogo, também era engraçado, porque quando eles jogavam, os entes começavam a pegar fogo mesmo, e tinha que procurar uma água pra entrar, porque isso, senão isso. Morria, velho. Era muito legal, cara, muito legal. Era irado. E eles andavam correndo, assim, passavam por cima dos caras, matavam direto, tá ligado? Então, o que o cara fazia? Ele ficava escondidinho ali, até ele ter dinheiro de recurso suficiente pra poder comprar os entes, entendeu? Que era extremamente caro. Uhum. E tu aí tem fazia. Um ninho de entes, vamos chamar de ninho, né? Porque a gente não sabe como definir aquilo. E ter esse bagulho de entes pertinho do teu castelo, ou da tua base, no caso do de Gondor, de Isengard e de Mordor é mortal, porque os Ents destroem as estruturas. Eles são extremamente fortes contra estruturas. Eu tô vendo aqui os Ents jogando pedra na galera e a galera voando pra tudo quanto é lado, cara. É muito irado, velho. Que divertido, cara. Pô, Ricardo, e tinha outra coisa, velho. Tinha outra coisa foda, era o seguinte: quanto mais você batalhava, mais ponto você ganhava pra fazer chamados de coisas extras, por exemplo. Isso. Com alguns pontos você destravava, podia chamar, invocar num certo período do jogo um exército só de elfos, tipo, sei lá, uns 20 elfos. Isso. Caía assim e começava a lhe ajudar. Isso, ou então, por um tempo determinado. Isso, né? Por um tempo determinado. Você podia invocar um Balrog. Mano, Balrog era o terror dos terrores, velho. Você não tem noção não, velho. Quando você tava de boa ali, daqui a pouco brota uma porra de um Balrog no teu castelo, velho. Dentro do teu castelo. Assim, o bicho sai voando e pula lá e fodeu, velho. Sai quebrando tudo, velho. Assim, Spider, conforme tu vai jogando, né, e tu vai matando os inimigos, tu vai subindo de nível. Conforme tu vai passando os níveis, tu vai liberando esses poderes especiais que o Felipe falou. Alguns deles, tu passa um determinado tempo, tu pode usar de novo. Então, tu tem desde cura rápida ali, né, que tu cura as tuas unidades, né, isso, até armaduras, né, pros teus personagens. Dano a mais, né, dano a mais também. Isso, e aí personagens a mais, tipo, que nem ele falou, 20 elfos, dá pra te convocar 20 elfos de uma vez, assim, e um outro, aí tu escolhe, né, é tipo uma árvore, assim, que tu vai escolhendo. Então, se tu escolheu um, tu abre mais dois embaixo, mas aquele que ficou pra trás, tu tem que abrir, se caso tu quiser, tem que abrir e voltar pra trás. Uhum. Então, no caso do elfo, tu pode escolher o elfo ou uma cavalaria de Rohan ali. Ah, era tipo uma árvore de evolução. Exatamente, assim. Uma árvore de evolução. E aí, essas skills, algumas skills isso. dessa, tinha refresh, tá ligado? Isso. E a do Balrog e a... Qual era a do... Eram os fantasmas. É, a dos humanos eram os fantasmas, velho. Que eram muito pior que o Balrog. Véi. Era instantânea morte, cara. Caraca. Ô, Felipe, vai dizer que tu não tremia na base quando tu ouvia aquele... Puta que mano, pariu, cara. Era foda, velho, era foda. E uma porra de um poder desse vira um jogo, velho. Você tá fudido lá, você tá se fudendo. Exatamente. Daqui a pouco você vê o ponto. Caralho, deu ponto, vou botar essa porra dessa tropa fantasma agora. O cara sai varrendo o mapa, velho. Igualzinho o filme, velho. Igualzinho, igualzinho. Os caras. O Balrog, mas... ele tinha um refresh menor, então aparecia muito Balrog. Parecia muito Balrog, velho. Nego que jogava de Mordor e Isengard, ele sempre... Eles sempre tinham muita, muita gente, porque eles catavam com madeira também. Então, além deles ganhar os recursos, eles pegavam madeira e você via, parecia sempre que você estava no filme. Por quê? Porque os humanos sempre estavam em minoria, velho. Isso, porque as unidades humanas, o Spider era de 5 em 5. Cada unidade era 5. E pra equilibrar, porque os inimigos são teoricamente mais fracos, eles dobravam. Então, uma unidade de Isengard e de Mordor eram 20. De 5 em 5. Porque os inimigos são teoricamente mais fracos, eles dobravam. Então, uma unidade de Isengard e de Mordor eram 20. 20. 20. Entendi. Entendeu? Tinha essa compensação aí. E Gondor, quem eram os heróis de Gondor? Gandalf, era o Gandalf, o Faramir, o Boromir. O Faramir e o Boromir. Ah, um detalhe, existem algumas diferenças do jogo pro filme. O Boromir, ele morre mesmo no jogo, se tu deixar. Se tu impedir que ele morra, ele participa do jogo até o final. É verdade, é verdade. Então, Isengard tem o Saruman e o Lurtz. Só os dois. O Mata Boromir. Isso. Mas Isengard contava com os orcs, que eram o... Os orcs, os orcs, né? Os montados. Isso, os cabelos, aquela mão branca, como é que era o nome daqueles? Era os Uruk-hais. Os Uruk-hais, exatamente. Eles tinham aquelas que atiravam a flecha grande. A balista. E eles tinham a bomba, cara. Eles podiam... Tu podia... Aquela bombinha, lembra que eles botam lá no abismo de Helm? Isso, Spider? Pra explodir. É... Tá, eles podem... Eles levam aquela porra até perto do teu isso, portão e larga o portão, ali. É foda. Isso. Tá, que pariu. Aí o legal era tu jogava uma flecha de fogo ou tu chamava o carinha com a tocha mesmo. Igual o filme, cara. Igual a mesma coisa. Era irado, velho. Irado. Mordor tinha os cavaleiros do... Tinha os Nazgûs, né? Tinha os três Nazgûs, né? E aquele Nazgûs voador lá, fuderoso. Isso. O rei negro, não é? É, o rei negro, Angmar. E os homens corruptos estão com os olifantes, meu irmão. Isso, puta, isso. Os olifantes eram foda. Puta que pariu, cara. Mas morri rápido quando os arqueiros pegavam eles, né? É, arqueiro era dead, mas porra, era muito bom, velho. O filme, o Spider. Tu podia botar as unidades dentro do elefante e sair, eles atiravam as flechas lá de cima, lá nos caras embaixo. Igualzinho, cara. Igualzinho. Eita. A mesma coisa que tu vê no filme e tu via no jogo. Tu não jogou, né, Spider? Cara, infelizmente não, cara. Mas eu vou dizer que eu não lembro por que eu não joguei, cara. Acho que de burro mesmo, entendeu? E tu, Eduardo, jogou, Eduardo? Cara, esse eu nunca joguei, bicho. Nunca nem vi. São os hereges, hein, Felipe? Ah, puta que pariu, velho. O meu PC da Xuxa não roda, velho. Roda sim. roda sim. Tu ainda consegue trocar as unidades, tu consegue juntar uma unidade com a outra. Por exemplo, tu consegue mesclar elas. Isso. Exemplo, tu pega os caras de lança e mescla com os arqueiros. Então os caras de lança vão na frente e os arqueiros atrás. O fumo é grande. Se tu pegar os caras de lança, só eles, e mesclar um com os outros, eles fazem tipo um porco espinho. Eles ficam assim, abaixados com a lança virada. Assim, e tem cima, as formações, né, do batalhão. Exatamente. São duas ou três formações diferentes. Isso. Tem a formação de ficar todo mundo assim, tipo, fazer como se fosse um cone. Tem outra formação dos arqueiros atrás, que os caras ficam na frente. Tem essa da bola, isso, né, que tu falou. Isso é herdado de Age of Empires, né, não? Isso. Porque Age que tinha esses esquemas de formação, né? Com certeza. Com certeza foi de Age of Empires. Mas assim, ô Felipe, a gente com certeza poderia ficar aqui falando horas só desse jogo, porque realmente era muito bom. E dá pra jogar até hoje de boa, né, Felipe? Com certeza. Inclusive, eu deveria sugerir aqui pra gente jogar esse joguinho em comum aí, hein? Cara, olha, digo pra vocês. Eu sou parceiro. Ó, eu nunca joguei, então animo. Olha aí. Digo pra vocês aí, ó. Eu me comprometo a fazer um gameplay pro Machine Tube do Battle for Middleweight. Aí sim, nós quatro. Bota nós quatro contra quatro computador foda a aí pronto. A pergunta de um milhão minha é a seguinte: dá pra jogar em modo LAN? Dá sim, com Ramache, pai. Ramache. Aí nós estamos falando do. Mas aí, cara, eu sou afim, cara. Já vou até procurar pra baixar aqui. Vale a pena, cara. Muito bom. Bom, então, Felipe, como a gente disse, dá pra jogar de boa até hoje. Joguinho de 2004 aí, com 11 anos aí, bombando, hein? Quem não jogou e quiser jogar, tiver um PCzinho da Xuxa feito o Eduardo assim, quiser jogar, pode jogar de boa, velho. Muito bom o jogo. Quem gosta de Senhor dos Anéis é um prato cheio, velho. Quem gosta de Tolkien é foda. Bora gravar essa maçã aí. Bom, gente, então vamos continuar aqui a nossa rodada de RTS aqui. Começamos muito bem aí. Felipe, excelente escolha, Felipe. Eu teria escolhido melhor do que tu. Tá ok. Então tá, né? Eu só te peço perdão, Timbu. Não tem problema, cara. Tu falando é a mesma coisa que eu falar. Olha aí, pô. Olha. Ah, então eu vou falar. Sou homem. É mentira, o Timbu não é não, hein? Homem eu posso ser pra sempre. Não tem como mudar isso, cara. Não. Tem. Olha que tem! É da maneira que tu tá pensando. É discutível. Olha que tem. Bom, então vamos dar seguimento aqui, porque senão a gente vai ficar preso pra sempre. E, Eduardo! Fala, Eduardo, qual é a tua escolha, Eduardo? Então, cara, o jogo que eu escolhi foi o primeiro RTS que eu tive paciência de realmente sentar, jogar bonitinho, tranquilinho, que foi o Dark Colony. Dark Colony é um joguinho de 1997, que fez um relativo sucesso e tal, quando ele foi lançado e tudo mais. Ele é um joguinho da... acho que hoje já nem existe mais a empresa, é a Take-Two Interactive. Eles tinham uns joguinhos legais na época e tal. Eu tive contato com esse jogo aí, na época eu tinha o PC lá em casa e tal, e eu comprava muito aquela revista PC Expert. Ah, eu também, eu peguei também esse jogo comprava. Assim, velho. É, cara, aí saiu a revista lá com esse jogo e tal. Aí eu cheguei em casa e tudo, falei, não, vou jogar essa merda aqui, velho. Vamos ver como é que é isso. Aí o jogo foi, bom, cara, foi muito estranho, assim, diferente de jogar, porque eu não tinha jogado um RTS mesmo, assim, né? Eu tinha jogado a demo do Warcraft 1, tinha jogado a demo do Lords of the Realm, que era de turn-based. Aí quando eu peguei pra jogar o Dark Colony, eu estranhei um pouquinho e tal, mas foi muito bacana, sabe? Porque é um jogo que você tem duas raças ali pra escolher. Você tem os humanos e os ETs. E os ETs, que são uma raça lá que a treta toda é que a Terra tá em extinção lá, né? Tô morrendo o planeta. E o pessoal descobriu uma fonte de energia poderosa lá, que é chamada de Terra 7, lá em Marte. Aí manda o povo pra lá pra explorar Marte e tudo mais, em busca dessa... desculpa, o negócio aqui, né? Eles descobrem um mineral famoso lá, que é o Petra 7, lá em Marte. Aí manda a galera pra lá pra fazer a coleta e tudo. Só que quando eles chegam lá, já tinha um povo alienígena lá, uma raça que chamava Tar. Tar, com dois As. Aí tava o povo lá, aí começou a guerra entre as duas raças lá pra quem colonizava Marte primeiro, sabe? Então você podia jogar o modo campanha lá. O jogo se passava em Marte. Em Marte. Isso. O jogo era todo em Marte. Ah, legal. Aí você tinha as várias regiões de Marte, né? Você tinha a... E o jogo, que ano era o jogo? O jogo é de 97. Ô, Edu, a coisa era CD Expert. É, CD Expert. Tu falou PC. Ah, foi, isso. Cara? Nossa, falou então, PC. Eu comprei na CD Expert, é verdade. Isso. E como era o nome daquela outra revista que tinha também, eu não sei se eu vou pronunciar certo, era Digirate. A Digirate é a editora. Ah. É Digirate. Eu só me lembro de Super Game Power. Não, mas é outro tipo de revista. Na época, competia forte com a CD Expert, era uma revista da editora Europa, que era... Acho que ela chamava CD-ROM. CD-ROM Games. É. CD-ROM, né? Revista do CD-ROM. Revista do CD-ROM, isso aí. Que era da editora Europa. E ela também... Tinha algumas dessas. É, que ela tinha uns jogos bacanas, mas não tinha Dark Colony. Dark Colony foi foda mesmo, velho. Tipo, no meu prédio, eu morava num prédio nessa época, e todo mundo comprava CD Expert, velho. Então a gente tinha um esquema de internet que tinha chegado lá, que o nome era até da Hotlink, o nome era Partinet. Então ele fazia como se fosse um link de 2 megas, se eu não me engano, pra 20 apartamentos, tá ligado? Aham. E aí a galera, consequentemente, os computadores sempre ficavam em rede, velho. Automático, tá ligado? Uhum. E aí a gente jogava direto em casa, velho. Cada um na sua casa jogava lá direto o Deathmatch. Era muito foda, né? Aí é bacana, velho. Mas a história do jogo se passa em 2137. Ó, ainda não chegamos na história do jogo, hein? Quem sabe a gente vai pra Marte aí. A gente ainda tem aí 112 anos, né? É, o Mestre Senhor vai viver. É, ué. 143 anos, não, 253. É. Ô, Edu, uma coisa que eu lembro desse jogo, eu não joguei ele. Tá, então não me mate por isso, mas... Eu lembro que na época eu vi um amigo meu jogando e eu achava a interface meio confusa. Ela era intuitiva, assim, pra quem jogava? Era tranquilo, porque principalmente você não podia espalhar sua base. Sua base era fixa e você construía como se fosse... Saia fazendo uns puxadinhos na base, não era, Edu? Nesse ponto o jogo ele era muito cru, saca? Você tinha só as duas raças pra jogar. As duas raças eram as mesmas coisas, só mudava tipo a skin dos negocinhos. Mas tinha... era a mesma quantidade de unidade, as unidades tinham os mesmos tipos de ataque, os mesmos tipos de dano e coisa e tal. Você tinha no total 5 construções só. Era as únicas, e elas eram tipo em locais pré-determinados, saca? Isso. Você não podia mudar elas de lugar. Quando você fazia a evolução tecnológica do negócio, só aparecia o negocinho do lado ali, tipo, o prédio aumentando. Isso. Saca? Não tinha os negócios. E não tinha esse negócio, assim, esses recursos de personagem especial, habilidade especial, esses negócios. Então era aquele negócio cruzão mesmo, de você selecionar as unidades, atacar ou defender... Ou fazia ronda. Era... Ô, Edu, mas eu me lembro que tinha um cinemático foda esse jogo. Era a introdução do jogo, se eu não me engano, que da campanha, no modo campanha. Acho que era. Tinha um cinematiczinho massa, velho. Ele chegando em Marte e tal. Nossa, era inclusive, muito louco. Inclusive, tinha um soldado, se eu não me engano, era o general lá, que era o principal da exploração dos humanos, que ele era uma armadura preta lá, que ele usava e tal, tinha uma voz foda e falava umas paradas massa, velho. É que eu não me lembro direito do cinemático, mas pra época do jogo, o cinemático era até bem feito, velho, o jogo. Era até melhor do que o comum que a gente via, cara. Isso. Só que o jogo, ele já não era, tipo assim, um jogo novidade no mercado, saca? Você já tinha ali Warcraft no mercado. É, pra você chegar na CD Expert a R$9,90 na época, né, velho? Então... Você já era um joguinho meio batido. Já era um joguinho muito batido, velho. Acho que a sola já tava gasta dos pés dele. Não é, cara? Aí o que que acontece? Se você comparasse o jogo com outros que você tinha na época também, você sentia que o jogo era meio cru, assim, ele tinha poucas coisas pra te oferecer. Mas essas poucas coisas que ele tinha pra te oferecer, ele te dava um desafio muito grande. Ele era competente em desafios mesmo, era foda. Sim, cara, o level design dos cenários era muito bom. Eu não finalizei esse jogo, velho. Não finalizei porque quando eu jogava... Hoje eu jogava campanha, joguei um pouquinho de campanha. Quando você espalhou pelo prédio, todo mundo só jogava multiplayer, velho. Então eu não jogava mais campanha. Eu joguei só campanha. Uma vez só que a gente jogou multiplayer, foi muito doido. Um amigo nosso, a casa dele, a casa dele na verdade era um castelo, literalmente, é a construção em formato de castelo. Aí tinha uma parte lá, assim, que era tipo uma sala gigantesca e tal. Aí teve um dia que a galera resolveu, tá, vamos ligar os computadores em rede pra gente jogar, vamos. Aí o que ele fez? Pediu o pai dele foi na casa de cada um pra buscar a pessoa com o computador. Então todo Rapaz mundo... Bom da porra. Ué, não é, cara? Aí foi todo mundo com os computadores pra casa desse amigo nosso, saca? Fizeram uma LAN party lá. Fizemos uma LAN party lá. Aí a gente fez montou os computadores em rede. Tipo, a gente gastou quase 3 horas pra ligar os computadores em rede, saca? É isso que eu ia perguntar, porque sempre quando eu fui fazer LAN na casa da galera, é um tempão pra montar, né, cara? Nossa, a gente demorou umas 3 horas pra montar, que aí você monta, liga os cabos, arruma mesa pra ficar o negócio com o teclado, de forma que dê pra jogar. Hoje em dia nem tem essa graça toda, né, velho? Os caras tudo tem computador all-in-one e tal, aí o cara leva só o monitorzinho, o teclado e foda-se. Ou então você já pega direto pela internet. Eu já jogo. Mas ainda tenho amigos, inclusive eu tenho amigos que fazem LAN mesmo, que gostam de estar lá presente, de ganhar o jogo e dar na cabeça do outro. Ah, trouxa, toma aí e tal. Mas aí hoje em dia você tem notebook, né, velho? Você pode jogar até via notebook. Eu ainda faço esse esquema de LAN aí com alguns amigos. E é por isso que eu comprei notebook já um tempão já, cara. Porque eu era tanto estresse pegar computador, pegar monitor, teclado, mouse, era uma sessão, cara. Cara, com o notebook, depois que eu comprei, cara, vamos fazer LAN? Vamos, cara. Eu apareci com o notebook, eu tô ligado. Vocês, eu não sei. Dependendo do negócio ali, se o roteador ali for Wi-Fi, pronto, não precisa nem de cabo. Exato. Agora é muito mais prático fazer. Saca? Então a gente tinha que usar lá, a gente usava o hub pra poder ligar os negócios na rede. Ainda era aqueles Windows 95, 98. Então era aquela coisa gostosa de você configurar a rede, fazer disquete. Localizar IP e tal. Você fazer disquete de instalação de rede. Aquelas coisas todas. Aí... Nossa, cara, eu lembro com nostalgia dessa época, mas às vezes não dá vontade não, cara. Em pensar que tu tinha que morrer pra procurar o drive de um modem. Nossa, era Puta um bem só. Que pariu, cara. Que qualquer raio que caia na rua queimava teu modem e aí tu tinha que comprar. Era osso, cara. Era tenso, cara. Gurizada, hoje instala. Eu sei formatar computador, não sei o quê. Hoje é de porra. Minha mãe sabe formatar computador. É só apertar yes ali, pronto, tá formatado. Bota o CDzinho do Windows, bota pra dar boot pro CD ruim e foda-se, né? Confirma que aparecer na tela. Se ferrar. Não, cara, não era assim naquela época. Ai, ai. Aí a gente, né, gastou lá as 3 horas pra montar e tá, pá, vamos jogar. Aí éramos 4, jogou então de time. 2 humanos contra 2 ETs. Cara, a partida demorou 2 horas e uns minutinhos. Aí Mas foi aquela coisa assim, né? A mesa que a gente montou ficou dois computadores virados pra um lado e dois computadores virados pro outro. Por isso que a gente montou de time. Aí a gente já ficava sapiando a tela do amigo do lado, assim, pra ver como é que tava a construção e tal, pra já ir fazendo as estratégias. E foi a primeira vez que eu joguei, assim, PC, multiplayer, ou mesmo se fosse considerar na época o console, porque multiplayer na época era tela dividida. E foi a primeira vez que eu joguei multiplayer, cada um com a sua tela, né? Então, foi uma experiência diferente também, sabe? E você... E, cara, como é diferente você jogar, né? Hoje em dia é comum, mas naquela época, como era diferente você jogar contra a máquina, você ali... jogar campanha, ou você montar o cenário e colocar a máquina pra jogar e tal, e você jogar contra outras pessoas, saca? Como que muda por completo a estratégia. A experiência de jogo foi muito gostosa por conta disso também, saca? A gente sentar pra jogar ali, coisa e tal, foi muito gostoso, porque a gente falou, vamos fazer vamos assim, assim, assado, pá. E a gente fazia as mesmas estratégias que a gente tentava fazer contra a máquina e não funcionava, porque, né, não era máquina, não era bot. Sim. Fazendo o negócio. Aí você via... Isso que eu fico puto nos jogos, principalmente RTS, cara, porque a gente faz certas coisas com a máquina, e aí quando tenta fazer com as pessoas não tem como. Não tem como, cara. Então, aí a gente tentava as estratégias e não funcionava, a gente fazia os negócios e não dava e tal... E foi uma experiência muito gostosa, cara. E o modo campanha do jogo, ele é bem desafiador, saca? Então isso era gostoso. E outro, o jogo era totalmente em português. O jogo era isso, todinho em português. Era mim, todinho deu um em português naquela época. Naquela isso, época. Puta. Isso dava um ar foda pro jogo. Porque, tipo, a gente tava entendendo finalmente aquela porra, né, velho? É, cara. A gente pegava e olhava, pô, velho, então essa unidade faz é isso, essa unidade faz é aquilo. É. Bacana. E eles tinham vozes também, a dublagem dos personagens eram legais. Você botava os personagens pra andar, eles falavam alguma coisa e tal. Tipo, os efeitos. Só que em português, né, pra gente. Sim, era. Você clicava no bonequinho. Sim, senhor. É. Saca, as suas ordens, senhor. Se o que tá. Esvoli. Era, velho. Era a coisa mais gostosa que tinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá mitando aí. Tá mitando, velho. Tá mitando. Ololô, ololô. Aí, cara, era muito top jogar o jogo ali todo em português, saca? E o jogo tinha um negocinho que você não tinha o que era comum nos RTS daquela época, que era as missões. Ah, vai, constrói tal edificação, agora constrói tal, agora constrói tal, agora faz a vila com tanto, agora ataca a vila do camarada, agora ataca a vila do outro camarada. Saca? Não são essas missõezinhas básicas, não. O jogo te dava umas missões cabulosas. Uma missão, você tinha que resgatar um camaradinha que estava perdido na outra vila, no ponto lá de coleta. Então essa missão você não podia construir nada, você só tinha que pegar a sua equipe de resgate, ir até onde o cara tava, pegar o cara e trazer o cara vivo até o ponto de resgate ali onde a nave tava. Morreu, sabe? As unidades, foda-se, véio. Se vira com o que pronto. Morreu, acabou, não tem essa não. Tinha uma outra que você tinha as suas unidades, você tinha que tomar a vila dos ETs e construir a sua vila ali e começar a extrair o mineral, que era o único lugar onde estavam os ETs, e impedir que os ETs voltassem, saca? Então tinha umas missões. Resistir, né? É, fazer resistir, isso. Resistir, na verdade. Você tinha que resistir ali até esgotar a fonte de mineral lá que estava sendo coletado, sabe? E esse mineral era a única coisa no jogo. É a única coisa no jogo, é o único recurso que o jogo tem. Pra construir. É, pra você construir, unidade, evoluir, construir. Fazer qualquer coisa, você usa Petra 7. E elas eram umas. Tipo uns buracos no chão que ficava soltando gás. Então quando o negócio tava ativo, você tinha que ir lá e construir a unidade de extração em cima do buraco pra ficar coletando. E quando ela acabava, você tinha que procurar outro no mapa e tal. Então tinha alguns mapas que só tinha um ponto desse de extração. Então você tinha que ir lá, tomar o ponto e ficar defendendo o ponto. Porque se os ETs pegassem o ponto de volta, você tinha só o tanto de recurso de mineral que você tinha ou as unidades que você tinha pra tomar de volta. Senão acabou, sabe? Então você ficava fazendo ponto, é isso? É, mas... pai. Você até se perdeu, não quer falar. Infelizmente era isso, né, Edu? É, cara, era vida de pobre, né, velho? Pô, você tinha que colher um mineral ali e tal. Então, pô. Vai ter um o mineral vocês podem escutar como se fosse real mesmo, né? Ele tava fazendo ponto e colher o real dele de ar. É, cara. Entendi, entendi. Mas assim, Edu, eu não joguei esse jogo, cara, mas eu tô olhando aqui os vídeos, vi umas imagens, joguei. Cara, parece muito divertido, véio. O jogo é muito bacana. Ele véio. É muito divertido, jogou, Felipe? Cara. E o multiplayer dele é muito foda, muito tu foda. Jogou mesmo. Então, Felipe? Joguei com a galera do apartamento, pô, eu e mais uns 5, velho. Tinha aí esse jogo. Jogou e o apartamento. Cara, não joguei. Eu só vi mesmo, não joguei não. Ah, pera aí que eu vou desligar nós dois aqui. Então desliga aí. Poxa, eu vou me auto-desligar. Segue aí, Felipe, vocês então, dois, não. Hein? Vou desligar aqui o Spider. Maldito. Mas eu tava vendo um pouco do gameplay aqui. É, parece ser interessante mesmo. E os marcianos, não sei, né? As raças, assim, com cara de alienígena mesmo, né? Isso, e você vê que como é a base deles, velho, fica pulsando, né? Como se tivesse vivo os tecidos e tal. Isso, eu olhando isso, eu achei bem curioso, cara. Eu ia perceber exatamente isso. Era uma coisa, tipo, lembrava um pouco os Zergs de StarCraft. Isso, né? justamente. Quando era atacada, soltava uns sangue verde das construções, tá ligado? Um sangue verde, você atacava e quando ela tava, tipo, pela metade do life, o sangue verde começava, tipo, jorrar, assim, da... Cara, e pra época, os gráficos era foda, cara. Era, cara, tá. Era bom. Era gráfico top, cara. Por isso que o jogo era meio cru, saca? Você tinha poucas opções de coisa, porque o jogo tinha gráfico muito caprichado. E na época o jogo não podia ser, tipo... O jogo não era um Diablo 2 da vida, 4 CDs pra você jogar, contando com a expansão. Mas, Edu, deixa eu comentar uma coisa aqui rapidinho antes de mais, pros nossos queridos ouvintes aí. Quem é ouvinte novo, quem já é ouvinte clássico aí, conhece a gente, né? Mas quem é ouvinte novo vai pensar assim, pô, por que que... Olha só, falaram de um jogo onde o Spider e o Edu não jogou. Agora estão falando de um jogo onde o Team Blue e o Felipe não jogaram. Ou o Ricardo não jogaram. Porra, como é que os caras vão me falar de jogos que eles não jogaram? Aí que tá, pessoal. Vocês querem um podcast onde não tenha discussão, não tenha interrogação, não tenha as perguntas, não tenha as surpresas? Vocês querem um podcast onde as quatro integrantes estão ali falando, não, jogo foda, foda, foda, foda. Não, e outro, né, Trimble? Daí fica uma opinião unilateral, né, cara? Exatamente. A gente tem que colocar, tem que ser pra todos os públicos, né, cara? Exatamente. Até porque é uma experiência nova pra nós também. Pô, cara, exatamente, o que que a gente quer aqui? A gente quer compartilhar experiências. Pô, claro. o que que o Eduardo tá fazendo? Ele tá compartilhando a experiência dele, não só com vocês que estão ouvindo o podcast, principalmente pra quem tá ouvindo agora pela primeira vez, mas conosco também. Isso, é. Estou conhecendo o jogo agora, cara, e eu tô dizendo pra vocês, se eu conhecesse o jogo na época, velho, eu teria me divertido muito mais, velho. Jogo foda, cara, joguinho foda, cara, me deu vontade de jogar, assim como provavelmente o Spider e o Eduardo escutando eu e o Felipe falando do Senhor dos Anéis, com certeza eles também ficaram com vontade de jogar, pô, ficaram com vontade de, ficaram com vontade de jogar porque a gente marcou pra jogar, pô, eles vão... Exatamente. Tá marcado, pô. Eu já tô até esperando aqui o clique do download, porque eu já até achei pra baixar. Ai, ai, ai. É irado. Ei, vou pegar o Legolas, viu? Exato. Aproveita e baixa o Dark Colony também, então. Aí eu toco. Pô, bacana, eu acho que eu tenho um CD ainda, velho. Eu vou dar uma olhada aqui nas minhas coisas. E o melhor de tudo, cara, a gente não vai ter que estar escutando o Neilson reclamando. Não é, cara? Essas merdas aí não jogo, não. Isso não é jogo, não. Pô, ó, o melhor de tudo do Dark Colony, é que veio numa revista, velho. Então foi um preço, puta, você comprou a revista porque a gente acompanhava pela revista, veio os lançamentos, veio as coisas e tal, e veio um jogo desse, pô, um jogo foda. Podia até estar batido pros outros, mas pra quem nunca tinha jogado ele, porra, acho que foi o melhor jogo que veio numa CD Expert pra mim, velho. Cara, foi um dos melhores que eu peguei também, cara. Não foi o melhor, não, mas foi um dos melhores. Muito bom. Se eu não me engano, pra mim o melhor voo foi ele ou foi Septerra Core. Puta jogo foda, velho. Pra mim era aqueles joguinhos que a gente ficava trocando as roupas das bonecas. Ah, tá bom. Não é tipo, mas... Né, cara? O jogo de gaúcha da Barbie. Puta! Ah, meu Deus, cara. Tinha isso, né, cara? Tinha aqueles joguinhos pornográficos. Quem é que nunca jogou joguinho pornográfico desses joguinhos, desses CDs de revista, né? Ah, é. Eu nunca joguei, não, mano. Cara, eu nem sabia que tinha jogo desse em revista. Eu era criança inocente, cara. Quem é que não conheceu o Xiao Xiao nos jogos? Ah, Xiao Xiao era... Xiao Xiao era top, puta, velho. Ô, cara, Xiao Xiao merece um podcast, cara. Nem que seja 30 minutos, o mas que merece, merece um podcast é One Finger Death Punch, cara. Que é baseado em Xiao Xiao também. Você vai ver. O joguinho que tem que é 100 mega e é foda, velho. One Finger Death Punch. Nossa, não conheço, mas vamos ver depois. É. Segue, Eduardo! Então, galera, aí é isso que eu queria falar pra vocês aí, ó, joga. Beleza. E dá pra jogar até hoje, né, Eduardo? Cara, então, pra quem gosta de RTS... Aí eu não senti muita firmeza nesse teu é. Não, então assim, pra quem gosta de um bom RTS, pode pegar pra jogar tranquilo, porque é um jogo bem desafiante, é um jogo bem gostoso de jogar, é um jogo... muito bom mesmo. Mas pra quem é muito mimimi, gráfico, mimimi, aí o jogo não vai agradar muito não, velho. Porque jogar um gráfico... Battlefield da F. É. Aí vai ficar mais satisfeito com os gráficos de um outro jogo, sabe? Porque graficamente o jogo ele é bem inferior. O cara que dá bola pra gráficozinho é foda. Então, mas se a pessoa estiver buscando diversão, pode jogar satisfeito que vai curtir demais. A gente vê que o Marcos não liga pra gráfico, né? Quando ele acha uma piroca no jogo de Atari, velho. Isso. Não é, cara? Contento. Gráfico realista. E eu tô pra dizer pra vocês que o Michael Myers também tava com piroquinha dura lá, hein? Eu voltei lá pra olhar e ele também tava, cara. É só olhar lá. Caramba, velho. Bora gravar essa maçã aí. Certo, Eduardo. Perfeita a tua escolha aí. E vamos pro próximo aqui. Então, eu vou falar agora, né? Vou deixar o Spider por último aí, porque o Spider já é o Spider. Spider-Man. Então, né, tem que ter algumas decepções na vida, né? Tem que contar, hein? E eu vou falar nada mais, nada menos de que Age of Mythology. Aí é foda, velho. Os Minotauros domina, mano. Cara, Age of Mythology, que é uma variação, pelo menos eu vou chamar assim, porque eu não sei como é que se pronuncia, ou como se define, né? Mas pra mim é uma variação de Age of Empires, né? É assim que pronunciei certo? Na verdade, eu acho que é um... Yeah, a pronúncia um tá certa. Mod, né? Mas não, ele é mais um spin-off da série. Isso. Ah, ele... Não, mas pera aí, um spin-off... Bom, é, tudo bem, é um perfeito, spin-off perfeito. Da série, perfeito. Boa definição, perfeito. Certo, é o Mamavara mesmo. É foda, né? Eu sou o quê? Mamavara? Essa expressão eu não tinha ouvido ainda. Como é que é o nome? Repete, Eduardo. É o Felipe. É um Mamavara. Mamavara? Cara, eu não tenho uma boa impressão do que... É, mas a intenção de ter chamado ele de Mamavara realmente não é uma boa impressão, não. É, eu percebi. Mas é como se dissesse assim, pô, esse cara é o pica, só que não é, né? Filho da mãe. Então, gente, Age of Mythology, ele é um jogo cujo plot dele se passa entre algumas mitologias, sendo elas mitologia grega, né? Isso. Mitologia... egípcia. Mitologia... Não é grega, é mitologia... É grega. É grega, sim, cacete. É grega com... Roma. Romana, né? Que é basicamente a mesma coisa, né? Isso. Então, existem algumas... mas na verdade a mitologia romana é uma variação da grega e... Isso, exatamente. Isso, né? Só muda o nome dos deuses e tal. Isso, exato. Não, os nomes são os mesmos. Muda, assim, uma pouca coisa. Eu sei que muda pouca coisa, mas não sei definir o que é que muda. Desculpem. Mas enfim, então é a mitologia grega, é egípcia, egípcia e nórdica, né? Isso. E então, cara, é sensacional o joguinho. Pra quem gosta de Age of Empires, vai com certeza gostar de mitologia, que provavelmente conhece, né? Quem não conhece um, quem conhece um provavelmente conhece o outro, mas enfim. Então, a história no single player começa com tu controlando o herói do jogo, que é o Arcanthus. O Arcanthus, ele é um residente de Atlântida, né? A cidade perdida aquela de Atlântida. E é muito legal. Então, eles começam com um tutorial ali. E o jogo tem totalmente em português também, que pra mim na época era fantástico, né? O jogo foi lançado em 2002, na América do Norte, e era fantástico, cara, a dublagem era boa, eu gostava muito da dublagem, e pode ser que seja ruim, né, na época eu gostava da dublagem de Resident Evil. Não, mas então, a dublagem do jogo era boa, cara. É, os caras dizem pra mim que a dublagem do Resident Evil 1 é ruim, pra mim é fantástico até hoje, porque eu não entendo o que estão falando mesmo, nem antes, nem agora, então... Ah, tá, pariu. Só as frases do 1 é que são terríveis, né? Bom, então voltando no Age of Mythology, então o que acontece? O Arcanthus, ele parte de Atlântida para encontrar um inimigo dele, que é um Cíclope. E durante essa caçada ao inimigo dele, ele passa por todas as mitologias do jogo, as que eu mencionei. Mitologia grega, toda a mitologia grega, alguns principais eventos, né, da mitologia, sendo o maior deles, a Guerra de Troia. Que é massa. No jogo é massa. É sensacional. Né? Agora, é o seguinte, eu aposto que quem jogou esse jogo, né, que jogou o jogo e já ficava faceiro porque escutava falar lá de alguns deuses gregos lá, e aí tinha a questão dos Cavaleiros do Zodíaco. Ah, claro, né, velho? Né? Mas eu aposto que quem viu o filme Troia, aquele com o Brad Pitt, ficou meio aqui assim, né? Porque no jogo, os troianos eram inimigos. E no filme, teoricamente, os troianos eram as vítimas, correto? Isso. Então eu fiquei meio aqui assim quando eu vi o filme. Ué, mas como assim? E até inclusive no jogo, esses cachorros troianos, não sei o quê. Tinha o Agamenon e todo aquele pessoal da história... Da Batalha de Troia lá. O que era foda em todos os Age of Empires, véio, é que você tava jogando e você tava aprendendo tudo sobre história, pô. Isso, isso. Tudo. E, porra, era um jogo que te educava, velho. Muita coisa me ajudou em muita coisa, inclusive nas provas de história da vida aí. Pô, muita coisa me lembrava do jogo, velho. Isso, é. E aí, passando pela mitologia grega, eles chegaram na mitologia nórdica, cara. Então tu via lá. Aí, mais uma vez, referência a Cavaleiros pra quem viu Cavaleiros, né? Porque tinha o Odin, tinha o Thor. Loki. Né? O Loki, exatamente. Então, porra, era sensacional, cara. E aí, depois, chegando na parte egípcia, onde tu via Anubis, tu via a Isis. Sete, exatamente. Então, quem conhece um pouco de mitologia egípcia, eu conheci nesse jogo, porque eu era zero à esquerda, ainda sou, né? Mas menos depois que eu conheci o jogo, né? Era muito legal. E como é que funcionava o jogo? Pô, a gente começava o jogo com um peão, um ou dois escravos, no caso. Na época era, né, velho? Vai fazer o quê? Mas era escravo mesmo. É, um ou dois escravos, e aí você ia eram construindo. Eram escravos? Era. Botavam os... Era, pô. Deus do céu, cara, eram escravos, cara. Nossa senhora. A unidade de coleta, os negócios lá era escravo. Na verdade, ele não chamava de escravo, né? Chamava de aldeão, mas, porra, o que o cara fazia pra mim era escravo, velho. Ah, era aldeão, não era escravo. O cara só fazia construir, pegar madeira, pegar ouro. Eram aldeões, cara, não era de escravo. Que porra de escravo? Já tava aqui, já me sentindo culpado. Puta, mas era, pronto, começava com um ou dois aldeões e o centro da cidade, e você tinha que começar a catar recursos e ir crescendo sua cidade e basicamente exterminar do outro, velho. No jogo era assim. Isso, agora, o que era foda desse jogo, o que mudou realmente, o que foi a sacada de mudar tudo no Age of Mythology, foi realmente colocar as figuras da mitologia pra você utilizar nas guerras, né, velho? Tipo, você tinha Minotauro, você tinha Manticora, você tinha aqueles leão dourado que eu não sei como é o nome, tinha Ciclope, porra, isso. Você tinha muita coisa. Todas foda. As figuras místicas, né, da mitologia, tanto da egípcia, nórdica, e da grega, tinham. Então, tu tinha Minotauro, tu tinha como é que era o nome do cavalo? Centauros. Então na Nórdica tu tinha os gigantes de gelo, tu tinha as arpias. Inclusive, né? O CG desse jogo é muito, muito, muito bacana, velho. Isso, pra época era sensacional. Puta, velho. Eu cansei de ver a abertura daquela porra aí. Eu via muito, velho. Porque era uma batalha, aparecia os centauros lá, aparecia as paradas. Uma batalha muito foda, velho. Age of Mythology é de que ano? 2002. Ah, beleza. Massa. Aí, outra coisa que tinha interessante eram os templos, né, velho? Os gregos tinham os templos que os caras ficavam rezando pra ganhar fé e fazer as figuras da mitologia. Isso. Os nórdicos ganhavam batalhando, porque a batalha era a base. Os caras iam morrer e ia pro céu lá deles. Tipo, Valhalla, pra te né? conseguir. Morria aqueles... ia pra Valhalla e você conseguia ponto batalhando. Tinha que batalhar com os vikings, velho. O foda era isso, velho. Tipo, que nem a gente falou lá do Senhor dos Anéis, pra conseguir recursos, tinha que construir aquelas coisas e tal, pra conseguir avançar naquela árvore de evolução, era batalhando. Tu matava os inimigos, tu ganhava level, ia subindo e ia abrindo. Quem jogava tipo, de Vikings, aqui, né, era os rusheiros, né, só fazia da rush. Isso, você... aqui nesse jogo do Age of Mythology, cada mitologia tinha a sua maneira de avançar nessa árvore de evolução. Que, no caso, que nem o Felipe falou, os gregos era construindo um templo e botando os aldeões. Quanto mais aldeão tu botar, mais aqueles pontos de que eu não me lembro, desculpa, eu não lembro o nome dos pontos. Ponto de fé, ponto de fé. Era um raiozinho que ficava e era ponto de fé. Exatamente. E aí tu conseguia com esses pontos, com alguns poderes divinos, alguma coisa que eu não me recordo agora, porque já tem muito tempo que eu joguei. Ou seja, você colocava a galera pra rezar, é isso? Exatamente. Então, você, pra rezar. Meu irmão, era muito engraçado quando isso. Você invadia a vila da galera, então. Porque você chegava na hora do centro, tinha uns 10 aldeão lá abaixado e voltando. E como se fosse, tá ligado? Tipo, adorando mesmo o tempo, tipo, abaixando, levantando assim com os braços e tal, se abaixando. Era muito irado, velho. Aí você legal. Fazia logo a limpa, vou matar esses putos logo aqui. Os aldeões não faziam nada, né, velho? Você vê, isso, né? E que estranho isso, só tinha peão no templo, só peão podia rezar então. Só. Os outros eram batalhados, os cada um eram tinha tudo sua do função, exército, né? Isso. E eram os mais baratos, então, como tu tinha que botar muitos pra rezar, era o mais barato. Então, era tipo mais ou menos que 50 de carne era, velho. Food, please. É tipo mais. Eu não entendi isso, cara. Como assim eu dou 50 de carne e sai um brota um homem de dentro da barraca? Mas enfim, que nem o Felipe tava falando, então os nórdicos, né, eles, como é que eles conseguiam esses pontos? Eram batalhando, cara. Quanto mais inimigos eles matavam, mais eles lutavam, mais eles ganhavam esses pontos. E os egípcios eram construindo... Obeliscos, né? Não. Eram, não sei se era um obelisco, mas eram figuras, eram, esqueci o nome das figuras. Figuras das esfinges, pô. Não eram esfinges, ô Felipe. Eu não sei não, eu sei que era preto. Não era preto? Não, eram as estátuas pretas com dourada, velho. Eram umas estátuas molduradas, cada vez ia aumentando mais. De divindades, pô, acho que eram estátuas de divindades. Isso, estátuas de divindade deles lá, que eles gostavam. Então, quanto mais tu construía dessas figuras, mais tu avançava, né, nessa árvore de evolução também. E outra coisa, cara, cada... Né, mitologia, quando tu fosse batalhar no multiplayer, cada mitologia tinha os seus pontos fortes, né, pra contrabater com os outros. Então, os gregos tinham... O que os gregos tinham? Era as lanças? Porra, esqueci agora, o Felipe. Porra, só me lembro de que quando eu jogava de grego, eu só metia Minotauro no jogo, velho. Os centauros eram os arqueiros, né? É, porque eu saía com uns 15, 20 Minotauro andando e devastando a galera, velho. Porque eles eram fortes, então... Porra, era um eles pegavam a galera, jogava longe, dava porretada na galera, era foda. Isso. Minotauro dominava tudo. Isso. E as tuas construções, tu ia, é que nem no Age of Empires, né? Tu ia evoluindo, né? Ia deixando ela mais moderna e tal. E aumentando, né? Eu só sei o seguinte, as unidades mais fortes que tinham no jogo, com certeza isso era um desequilíbrio muito grande. Que se tu pegasse os egípcios e fizesse os elefantes, acabou. Era foda, velho. Não foda. Tinha como ganhar, cara. E se tinha fizesse, outro, velho, que pô, era um jacaré que soltava um raio elefante pela boca. Como é o nome daquele jacaré? Aquele jacaré... Que mentira, os egípcios eram muito mentirosos, velho. Era pelo rabo, não era, Felipe? Pelo rabo? Eu sei lá, acho que era, ele levantava o rabo e jogava o raio. Se pô, o cara já é um jacaré gigante, o cara soltando o raio lá da puta que pariu, não tem como o cara fazer nada. É, cara, pegava trilonge assim, sabe? Então, cara, tinha essas unidades, então o egípcio era muito forte. Cara, se tu jogasse de egípcio, se tu chegasse a fazer primeiro do que os outros, conseguisse fazer os elefantes, tu tava ganho. Sem falar nos carinhas que tocavam as pedrinhas com a funda, aquela, como é que era o nome? A tiradeira, aquela. Baleadeira, né? Isso. O cara a botava uma pedrinha assim, rodava, tipo que nem o Davi, monte de Golias, né? um monte de Davi. Um monte de Davi. Cara, era o cara fazia um exército de Davi e fudeu a galera, velho. Era muito foda, cara, aquilo ali, cara. Bah, olha, como eu joguei essa porra, cara. Eu joguei muito também. E aí já tinha internet melhorzinha e tal. Já tinha, muita gente já tinha computador legalzinho. Dava pra jogar de boa, velho. Com a galera, sem lag, Isso era no Suntico, que era rico, né, cara? Eu tinha meu 486 pra jogar essa porra. Jogava essa porra no 486. O Felipe não é nem que ele era rico, né? O Felipe tinha LAN num prédio, onde nem tinha internet direito naquela época. E ele já pô, tinha. Pô, isso era um sistema da Hotlink, velho. Pô, era um sistema da Hotlink que chamava de ApartNet. Oi, Spider. Então ele transformava num prédio, colocava o link pra geral dividir. Tipo, era 20 pessoas dividindo 1 mega, vamos dizer. Nossa! Tá ligado? Só que aí, o que podia fazer era. O que fazia automaticamente era deixar os computadores em rede. Porque era como se puxasse um cabo do apartamento da gente até aquele roteador lá de baixo, tá ligado? Sim. Sim. Aí era foda, velho. Era do caralho. Jogar em rede era bom demais. E além de roubar as músicas dos outros, né? É, isso quando você roubava só a música, né? Né? Deu umas tretinhas complicadas aí. E acharam as fotinhas legais. Opa, porque o cara instalava o bagulho e não sabia pra bloquear. Pois é. Ô Spider, será que se eu falar pra alguém que aí que tá ouvindo com menos de 30 anos, sabe o que é um 486? Ah, cara, acho um pouco difícil, hein? Eu sei, tenho 29, hein? meu pai tinha. Acho que com 25, né? Abaixo de 25 é complicado, né? É, abaixo de 25, com certeza. Eu arrisco dizer que quase 100% não. Oh. Difícil. Roberto N tinha um, pô. Hein, ô Felipe, mas assim, então, cara, a gente podia, no jogo, construir muro pra fechar o teu acampamento. Mas muro não segurava mesmo em nota, não, mano. Não segurava nada. E tu podia botar a fazer torre e coisa. Olha, era. O que eu achava engraçado é que era foda. O cara não demorava nada pra fazer o muro, né? Mas também a mesma quantidade de tempo que demorava ele pra fazer, ele caía, velho. O cara fazia o muro, aí dava 3 flechadas no muro, o muro caía. Com flecha, velho. Porra. Hein, ô Felipe, e vai me dizer que tu nunca, quando jogando com seus amigos, vai dizer que nunca vocês ficaram ali, não vale atacar ainda, não sei o quê. Ah, não, tinha uma regra, pô, com a galera lá, só podia atacar depois de meia hora de jogo com evolução, ué. E aí tu ficava lá um tempão fazendo teus exércitos ali, cara, fazendo exército, pá, vou fazer treta. Véi, quando era treta, depois... A guerra durava 3 minutos e acabou, não... Mas dava um lag, filha da puta, de tanta unidade que tinha na tela. Exatamente, 3 horas fazendo exército, cara, até juntar tudo. E aí, depois, do nada, acaba 3 minutos a luta. Cara, era demais. Não era nesse jogo que tinha negócio de construir uma feitoria e acabava o jogo? Era um monumento, era no Age 2, pô. Ah, no Age 2? Era no Age 2, o cara fazia um monumento que era tipo... Que bosta. Era nesse. Era nesse que o cara fazia uma pirâmide com os egípcios e tal, e aí passasse um certo tempo ela construída, isso. Você conseguisse manter você ganhava, é. Eu achava uma putaria aquilo ali, nós fazíamos. Eu também assim, achava, não podia fazer não, a galera... Todos tem, no 1 também tem. Então, o grande monumento. No Age of Empires 1 tem, no 2 tem. Tem essa porra? Tem. Que bosta, assim, não sei pra que essa merda. Você gasta, ainda bem que não uma infinidade lá de recursos lá, de vários tipos. 10 mil de cada um. um tempão pra construir o negócio, mas se você ficar não sei quanto tempo com o negócio, você ganha o jogo. E o diferencial do Age of Mythology pro Age of Empires é justamente aquilo que a gente falou no começo. Os recursos eram o mesmo, que era carne, era madeira e ouro, né? Isso. Só que tinha acrescentado aquele pontinho de fé ali, que cada um ganhava. Não, era carne, madeira, ouro. E o pontinho, o raiozinho aquele. E fé. Isso. Que, inclusive, o raiozinho da fé, o raiozinho era pros gregos, pô. Pros outros não era raiozinho, era... O raiozinho era o mesmo, só a maneira de coletar ele que era diferente. Ah, é? Eu sim, já ia sim, falar merda aqui, dizendo que era uma alusão a como é o nome dele, do deus do Zeus? Romão? Zeus? É, Zeus. Mas eu acho que era igual, cara, só mudava a maneira de coletar ele, entendeu? Então, eu ia falar merda, foi mal aí, galera. Não, pode ser que tu esteja certo, mas o que me vem na cabeça é que não é. A diferença do Age of Mythology pro Age of Empires é o seguinte. Ali. Era isso que a gente falou, e os gráficos que eram muito mais foda. O gráfico era muito foda. Ah, mas era mais novo, né? Então... Sim, então, mas tipo, do 1 pro 2, o gráfico mudou, mas não mudou tanto, você não estranhava tanto o jogo. Se você pulasse do 2 pro Mythology, foi um pulo fuderoso de gráfico, tá ligado? E então, aproveitar que a gente tá falando do Mythology, vamos falar da expansãozinha dele, que Titã. Nada mais é de que Age of Mythology Titãs, né? É, que você fazia um Transformer e fudeu tudo. Além de uma história nova, né, que a gente controla o filho do Arcanthus, né, e durante no multiplayer a gente pode fazer um titã. Pra quem não sabe quem são os titãs, na mitologia grega, eram os antecessores dos deuses, né, que no caso tinha o Cronos, que era o pai de todos os deuses conhecidos ali, no caso, né, tinha Gaia, todos aqueles personagens lá do... Todos aqueles personagens que Kratos fudeu, pô. Isso. Pelo contrário, os titãs é a galera que o Kratos ajudou pra detonar o Olimpo. Eu vi no 3, eu vi. No 3 diz bem isso. Pois é. Então, esse era o diferencial do jogo, além de alguns outros detalhes e gráficos um pouquinho melhorados ali, poucas mudanças assim em personagens, tu podia fazer um titã. Então tu podia trazer a Gaia, tu podia trazer o Cronos, tu podia trazer o se não me engano era Osíris, né? Osíris. E no norte eu acho que era o Odin ou o Thor, eu não me lembro agora quem era, cara. Mas eram gigantescos. É tipo o Balrog lá do outro jogo que a gente tá falando. Então era estrago geral, né? Imagina. Ué, parecia um Transformer, velho. Na moral, tô dizendo a você. Isso era umas 10 vezes maior do que qualquer unidade que você tivesse. E outra, era um estrago muito grande. Uma tabocada daquele ali, numa construção, praticamente ela ia pra baixo, velho. Pior, é mesmo. Então, gente, assim, ó. Felipe, dá pra jogar de boa até hoje. Inclusive, saiu uma versão em HD, né? Com certeza dá pra jogar de boa até hoje. Inclusive, a gente tem que ver aí se faz um gameplay desse também. Tudo sendo aí, eu sou claro. Pra poder botar aí, pra movimentar lá o canal também, né, velho? Isso, então, teve um hangoutzinho, a gente tá devendo um, inclusive, né? Beleza. Pessoal, então, aí, quem quiser jogar, tá de boa, pode jogar tranquilo até hoje, viu? Então, e vamos aqui. A dica aí do final, pega os gregos, mano. Faz minotauro. Não, pega os egípcios e faz elefante. Egípcios não vale, não. Vale não. Só vale depois de meia hora de iniciar o jogo. É, pode crer. Todo mundo só tem vale que estar igual. Depois de meia hora. Não vai ver o carinha catando árvore lá no meio, bem distante lá, e vai matar ele, que é feio. Bora gravar essa maçã aí. Bom, então vamos terminar nossa rodada aqui com o nosso querido Spider. Fala, Spider, a tua escolha aí. Eita, cara, então... Galera, o jogo que eu escolhi pra falar aí é bem antiguinho já, mas é bastante conhecido aí, acho eu, né? Que é Warcraft 1. Esse é velho, é onde o mundo de Warcraft começou, hein, né, cara? Ai, ai, sir. Ó, e o Edu lembra, o Edu lembra. Mas, eu mas, lembro. Mas, ô, Spider, a gente já não falou desse jogo aí no outro podcast? Nós falamos de StarCraft e Team Blue. Não ah, queira confundir. É tudo a mesma coisa, cara. Não. É, chega aí no sul e fala pro churrasqueiro, me dá um pedaço de bife aí. E ele vai trazer um alcatra e vai trazer uma picanha. Eu quero ver você falar que é tudo a mesma coisa. Pra mim é, porque eu nunca comi nenhum dos dois. Você é vegetariano? Não, isso é sacanagem com o meu patrão lá, que vira e mexe faz no churrasco. Né? E é o único momento da vida que a gente come picanha, eu e os meus colegas. Não, o Team Blue, ele só se alimenta de carne com nevo e veia, né? Essa referência eu entendi. Beleza. Ninguém esperava de falar. Mas enfim... Fala, Spider, então aí pra gente do Star Wars aí. Star Wars, cara? Você tá deturpando o nome do negócio não de novo. Não é Star Wars? No outro você chama StarCraft pra Star Trek. Você tá querendo derrubar mesmo. Tá, agora a gente apanhar, vai, ao invés da gente ter um Spock, vai ter um Chewbacca na referência aí. É. Vai ter o Chewbacca tentando fazer o sinal de cara, é que pra mim é tudo... Esses negócios espacial, pra mim, é tudo a mesma coisa, cara. Mas o Warcraft não é espacial, cara. Ah, não é? Não, mano. Não, mas Star Wars, Star Trek é... É, isso é. Pois é. Tá, e StarCraft também. O Warcraft foi lançado em 1994, né? Pro PC. Teve versão pro Mac também, depois. E... 94? 94? 94, cara. Nossa, cara. 94 eu tava... Olhando Cavaleiros do Zodíaco, não, só fui mexer em computador muito. Pois é, né, cara? E na verdade eu conheci o Warcraft 4 por conta de um amigo meu que tinha computador na época, né? Porque não sei se era. Não foi exatamente em 94 que eu conheci, acho que foi um pouquinho depois, 95 pra 96, se eu não me engano, por aí. Mas esse meu amigo tinha computador na época e a gente ia jogar na casa dele de quando em quando, né, cara? Então, quando ele colocou lá, pô. Peguei um jogo novo aqui e tal, não sei o que, beleza. Cara, a introdução do Warcraft é muito bacana, assim, é praticamente um convite a você jogar, sabe? Tipo, ele explica um pouco a história ali no começo e daí, no final, Welcome to the World of Warcraft. Tipo, é bem massa, assim. É humanos contra orcs, né? É humanos contra orcs, isso mesmo. A história do jogo é assim, né? Os humanos viviam... no mundo separado, né, dos orcs, então os humanos viviam em Azeroth e os orcs viviam em Draenor, que eram os dois mundos, né? Só que um dia os orcs foram corrompidos por uma legião lá e eles deixaram de ser um povo para se transformar numa horda, né? Então, o negócio deles era caçar o tempo inteiro a partir de então. Então, os orcs derrotaram uma das raças que vivia lá em Draenor, que são os Draeni, que hoje tem disponível aí no World of Warcraft, né? E daí abriu-se um portal para Azeroth. E aí eles tomaram Azeroth, invadiram Azeroth. Então, os humanos fugiram para um canto lá de Azeroth, né? Que se chamava Lordaeron, né? E montaram um reino. Né? E juntaram um pouco também os anões, né? E os elfos também. Então eles eram um reino dos humanos, mas tinha a ajuda dos anões e dos elfos também para tentar combater a Horde. Então, que eram os orcs. Então, essa é a história inicial do jogo, né? Uhum. Mas o jogo, obviamente, né, para 1994, isso não esperem, com certeza, aquela belezura de gráficos, obviamente, né? Até porque o jogo era de DOS, né, cara? Não era nem de Windows ainda na época. Meu Deus. Ah, era bem lembrado. Warcraft. O jogo rodava no DOS, via DOS. Oh, velho, o jogo precisava, se eu não me engano, requisito mínimo, 4 de RAM, 4 mega de RAM, velho. Eu me lembro porque o 2, quando saiu, a galera falou, pô, precisa de 8 mega de RAM, era 16, os caras, ah, merda. Eu me lembro, cara, quando eu queria jogar, eu queria instalar o Windows 98 no computador e um amigo meu disse, não, tem que ter uma placa com mínimo 32, 16 mega de RAM, placa de vídeo. Eu, pá, 16 mega, nossa. Que drama, né? É muita coisa, cara. É, mas era, hoje eu tô era bom o joguinho, velho. Eu joguei pouco, joguei mais o 2, porque eu peguei, quando eu descobri o Warcraft 1, logo depois lançou o 2. Eu ganhei da minha avó o CD, velho, do 2. Então eu joguei muito o 2. Nossa, o 2 eu joguei... joguei muito, cara. Assim, ele era simples, né? O gráfico era simples e tudo mais, mas era muito divertido, cara. Então, tinha lá, obviamente, os básicos de todo RTS, né? Recursos, tinha madeira e ouro só de recursos, e tinha os peões que iam lá e, né, tomavam a mina, saqueavam a mina ou derrubavam árvores para pegar os recursos, né? E com base nisso você tinha o óleo também, que era um recurso que pegava na água. Não, Edu. O óleo só tinha no 2. O óleo dois. É no 2. No 2. O óleo tinha no 2. Só tinha no 2. Pegava na água o óleo, isso mesmo. Mas no 1... Edu, senta aqui comigo, vamos ouvir. Não, cara, mas no 1 você tinha um terceiro recurso também, cara. No 1 você só tinha madeira e ouro, Edu. Safado. Edu. Oi, Edu. Oi. Senta aqui, do meu lado aqui. Tá bom, sentei. O jogo acabou, a gente tem que ficar aqui fora, né? Então, a campanha... Você podia jogar a campanha dos humanos e dos orcs, né? Então, você podia jogar essas duas versões. E eu lembro que obviamente... Obviamente não, né? Mas era quase natural. Você começava jogando com os humanos. E vila inicial com nada, né? Era a tua casa central lá, uma fazenda, um peão e um cavaleiro, né? E que era o scout, sorte. Né? Não era o scout, não. Era o quê? Não, era um cavaleiro. Começava, era um cavaleiro normal? Era um cavaleiro normal. Era um cavaleiro normal, porque depois... Era um peasant e um cavaleiro normal. Isso. Era o vigia de lá, né? Não tinha ninguém mesmo, o cara era o vigia. Isso. Era o vigia boa. Mas as missões também, as primeirinhas também, elas eram facinhas, cara. A primeira missão é você fazer 4 fazendinhas. Isso. Isso mesmo, Edu, você tá certo. Boa lembrança. É, aí a segunda missão você tem que construir uma barracks, que é pra, a sua construção de fazer soldados, e fazer acho que 2 soldados. Aí a terceira missão é que aí você tem que construir o negócio da a Lumber Mill pra coletar madeira e um outro negócio lá. Aí acho que na quinta ou na sexta missão, que aí você já viu como constrói tudo, como faz tudo, aí que você tem a primeira missão de você atacar um inimigo, saca? Era essas missões iniciais que era como se fosse tutorial, né, Edu? Isso, era tipo missão tutorial. Até a missão de ataque da base era tipo missão tutorial, porque nessa época o inimigo ainda não criava exército extra nem nada, tinha só uma quantidade fixa no cenário. É, uma coisa que eu lembrei aqui da época que tinha muita discussão. Da época não, né? Mas até recentemente eu ouvi uma conversa assim que o Warcraft, na verdade, ele meio que expandiu o que foi feito em Dune 2, né? Então, não sei se algum de vocês aqui chegou a jogar Dune ou Dune 2. Não, mas nenhum nem outro. Era bem obscuro, assim, né? Pouca gente conhecia, mas os que conheciam falavam maravilhas, né? Então, o Warcraft meio que expandiu isso que estava acontecendo no Dune 2, de base e tudo mais, e o conceito de RTS em si, né? E quase que na mesma época, assim, acho que deu o quê? Um ano mais tarde, Command & Conquer fez a mesma coisa. Então, Dune 2 foi o precursor desses negócios todos aí, desses RTS, por assim dizer. E o Warcraft deu sequência, Command & Conquer foi em frente também com esse negócio aí. Daí hoje a gente tem vários, né, obviamente. Mas o Warcraft era bacana, porque os RTS que vocês jogaram, cada um jogou um RTS diferente, ou começou com um diferente. Eu gostava tanto do Warcraft que eu não dava muita atenção para os outros RTS que vinham depois. Sabe como? Porque eu achava o jogo muito completo. Tipo, a interface já era, pra mim... Por isso que eu perguntei pra você, aquela hora, da interface do Dark Colony, sabe? Uhum. Porque eu achava a interface meio confusa, cara. A interface do Warcraft eu já achava mais, sabe, visual, assim. Não sei, eu me acostumei melhor, sabe? A do Warcraft é mais simbólica mesmo. Porque ela é bem... Você olha, né, que você passa o mouse e tem a descrição lá e tal. Mas você já vê lá o martelinho de construir, o soldadinho com um negocinho de movimento pra fazer o trajeto, com o botãozinho de espadinha pra atacar... Enquanto no Warcraft 1 já tinha isso de ficar, fazer o cara ficar patrulhando, tipo ele ficar indo de um lado pro outro ou não? Eu acho que patrol só tinha no 2 pra frente. Não, tinha no 1. Não lembro se tinha no 1, Edu. Tinha? Tinha o troll e aquele bicho gordão, grandão. Não. Acho que patrol, é o ogro. Patrol, pô, de patrol. Patrulhar. Ah, não. Ah, tá, tinha. Tinha função. Tinha. Era o. Ficava o bonequinho com 2 setinhas em volta. Olhando um lado, olhando pro lado e pro outro. Aí ele ficava andando Isso, outro, aí você lá, colocava, você marcava onde ia começar, era onde ele tava, e você marcava até onde ele ia. Aí ele ficava fazendo aquela rota e voltava. Lembrei, eu fazia isso com um cavaleiro. Tinha mesmo, lembrei agora. Tá certo, Edu. E funcionava muito bem, né, esse esquema do patrol. É, era massa, eu achava irado. É. Porque, tipo, você queria guardar uma área, mas não queria ser surpreendido, deixava um cara lá olhando, tá? Daqui a pouco, quando ele morresse, eu avisasse alguma coisa, opa, tá vindo nego ali, vamos O que eu acho que não tinha, e aí talvez o Edu possa até me ajudar, Edu, acho que você não podia selecionar todas as unidades ao mesmo tempo, né? Tipo, por exemplo, pegar, clicar o mouse e arrastar, né? Fazer um grupo, né? Eu acho que podia, cara. Mas não era grande, era tipo 4 não, unidades. Não, acho que era isso, acho que você podia fazer, não sei se era 4 ou se era 8. É porque... Era diferente das 16 que o cara podia fazer no Warcraft 2. É porque eu lembro que grupos você podia fazer, por exemplo. Você podia pegar 3, 4 caras lá e fazer um grupo. Você lembra isso. Que você salvava isso. Mas eu não lembro se você podia selecionar todo mundo ao mesmo tempo, sabe como? Todo mundo que aparecia na tela. Não, todo mundo não. Você podia selecionar uma quantidade limitada. É, então não tinha, né, por exemplo, fazer um quadrado com o mouse e todo mundo selecionado naquele quadrado. Sim, mas só o... Por exemplo... Tem 8 bonequinhos, você faz o quadrado, os 4 primeiros seleciona, o resto fica de fora. Isso, exatamente. É, eu sei que o Warcraft 1 era muito bacana e ele começava bem devagar mesmo, igual o Edu falou, né? As missões eram bem tutoriais mesmo, mas depois o troço começava a ficar muito divertido. Quer dizer, você começava a ver as diferentes unidades que você podia construir. Você entendendo a mecânica do jogo mais, você consegue realmente ter uma imersão maior no Warcraft 1. Que, tipo, você começava, era tudo novo, né? Então você ia fazendo aos poucos, inclusive o próprio jogo não forçava tanto na dificuldade, pra poder você pegar todo o esquema do jogo e lhe soltar lá depois, né? É, isso mesmo. Inclusive ele começa bem devagar até nos upgrades, né? Tipo, deixar arqueiro ou cavaleiro mais fortes ou não, né? Então, isso era uma coisa que começava bem devagar mesmo, igual você falou mesmo. E as missões iniciais, eu lembro que quando você começava, assim, você tinha bastante tempo pra explorar cada unidade, né? Então, isso. Tua primeira unidade lá que você podia construir de combate era um cavaleiro. Mas aí você já podia construir logo na sequência um arqueiro, né? Uma missão depois podia construir um arqueiro. Então você conseguia avaliar bem tudo que aquela unidade podia fazer. A força daquela unidade, o que ela podia fazer, se ia ser útil mais pra frente ou não. Mas hein, Spider? Fala. Eu tô vendo aqui um gameplay, cara, e o cara não seleciona várias unidades, ele seleciona uma de cada vez. Uma de cada vez, né? É, então, eu acho que ele não podia fazer, por exemplo, ele podia selecionar, tinha que selecionar uma de cada vez pra fazer um grupo pequeno, mas ele não podia selecionar todos ao mesmo tempo. Não, só um de cada vez. Isso eu acho que só vê no 2, porque... Eu lembro que uma das coisas que eu vi no 2 de cara foi que eu acidentalmente fiz quadradinho. É, um quadrado e arrastei. Eu falei, caraca, dá pra fazer isso. E, tipo, foi tipo revolução, assim. Eu falei, meu Deus, que diferença, entendeu? Porque... É, se eu não me engano, no 2 também, quando você clicava, tipo, no... tinham 3 cavaleiros lá. Você desse 2 cliques em um cavaleiro, os 3 ficavam selecionados e tal. Parece que no 2 já podia fazer isso. Ah, então era isso. Precisava, por exemplo, pra fazer uma barreira, pra fazer uma formação, você tinha que selecionar um por um e colocar lá. Tipo, seleciona um e manda pra lá, seleciona outro e manda pra lá. Daí, tipo, você deixava os caras meio posicionados ali e daí, eventualmente você fazia ou não o patrol, né? Dependendo de quanto você tinha de pessoas lá, né? Mas o jogo te dava essa possibilidade de você explorar muito cada personagem. Então, cavaleiro, arqueiro, depois você... soldado normal, né? Os soldados de chão e tudo mais. Ia evoluindo, né? Isso aí você ia pegando mais unidades até chegar na minha preferida, que era o elemental da água, né? Que era a criação dos magos lá. Então, era muito bacana. Era muito bacana. Então, você conseguia... O jogo era bem balanceado, porque os orcs eram e não eram a mesma coisa. Eu não lembro se você lembra... Se você chegou a jogar mais, talvez, Edu ou Zu aí, com orcs. Eu joguei pouco, eu lembro de ter jogado, assim, a campanha e não, uns poucos versos. Era as mesmíssimas coisas, velho. Só mudava skin. É, né? Era as mesmas construções e tal. Tipo, os humanos tinham os elfos de arqueiro, os orcs tinham os trolls que lançavam machado. Uhum. Saca? Mas, tipo, mesmo dano, era as mesmas construções, os mesmos nomes. as mesmas construções davam os mesmos upgrades para as mesmas unidades. Então só mudava a skin e a história, porque o jogo tinha aquelas ceninhas entre jogos, entre as fases, né, que ficava aquela imagem estática e ia subindo o texto com a história lá do que tava rolando, de qual que era a treta que tava rolando. Mas assim, ô Felipe... Oi? Eu fiquei com um pouco de vergonha aqui, eu, minha e tua, né? Porque a gente pegou jogos novos comparado ao que eles pegaram aí, né? Porque... Esse, o Warcraft aí, eu acho que é pai dos RTS, né, cara? Ah, mas eu só comecei a jogar RTS tarde mesmo, velho. Mas RTS que eu fui jogar mesmo de gosto. Eu foi... não fui jogar RTS tarde, eu fui ter computador tarde. Porque pra mim, antes o computador eu usava o quê? Pra jogar Elifoot, pra. Porra, jogar. Paciência. Cyberdogs. Paciência. Campo Minado. É, pô. Depois que eu descobri os jogos, é que fudeu tudo, né? Inclusive... Primeiro jogo que eu joguei de computador. Bom, isso vai ficar pra outra história. Não vou queimar a pauta aqui. É, não queima a pauta não, senão a gente queima você, velho. Manda o Lampião Verde aí. Oita, eita! Então, opa. Edu, tu gostava desse jogo, Edu? Cara, eu gostava, velho. Warcraft 1. Joguei ele bem depois que eu joguei o Dark Colony. Aí, igual eu te falei, ele já foi um retrocesso, então? Não, pelo contrário. O gráfico do Warcraft, ele é, de fato, um pouco inferior ao do Dark Colony. Ah, eu acho bastante, não é um pouco, não. Cara, mas na época, não, a diferença não era tão gritante assim, saca? Não era, não. Não era, não. É, não era mesmo. O Dark Colony você tem que comparar mais com o próprio Warcraft 2, velho. Sim. Não é com Warcraft. Porque sim. Eles dois saíram juntos ali. O Warcraft 2 é um puta gráfico massa, velho. É um gráfico tipo desenho animado. É, não fica atrás de Dark Colony, não. Graficamente, eu senti mesmo uma queda. Mas em questão de conteúdo dentro do jogo, o Warcraft ele é bem mais diverso do que o Dark Colony. Você tem... Com certeza. Você pode construir aonde você quiser, você pode construir uma base principal em outro lugar de extração, então você pode ter tipo duas, três bases principais, você pode fazer a sua construção onde você quiser, você tem mais de um tipo de recurso para você coletar, né? Você tinha no caso dois tipos de recurso para você coletar, você tinha mais tipos de unidade para você combater, mais tipos de construção para fazer. Então, tipo assim, ele tinha conteúdo mais diverso. Só que, com o tempo, eu comecei a achar ele um pouco repetitivo, sabe? Porque o jogo, com o passar do tempo, as missões são todas as mesmas. É você e o inimigo no mapa e você tem que acabar com a base do inimigo, saca? Vai mudando as condições pra você acabar com a base do inimigo. Às vezes você tem recurso limitado pra poder fazer isso. Às vezes você tem algum aliado que tá em apuros, você tem que ajudar o seu aliado contra o inimigo. Mas todas as missões se resumem a você destruir a base do seu inimigo, sabe? Isso você tá falando Dark Colony, né? Não, Warcraft. É, mas não sei se você lembra, mas tinha algumas missões que eram missões de scout do Warcraft. Por exemplo, acho que era nas... sei lá, sexta ou sétima missão, que você tem um exército limitado lá de arqueiros e dois ou três soldados e você tem que andar pelo mapa inteiro até chegar num ponto específico do mapa. É, tem outra que você tem que resgatar um caboclo lá. É, tudo bem. Então, é o que eu falei, cara. Eu ia usar candango, né? Mas a gente usou no cast passado. Mas aqui em Minas se fala caboclo, velho. Cabuquim. Quando é novo é cabuquim. Aqui no sul é vivente. Eu achava que era guri. Não, guri é criança. Ah, tá. Me corrigindo um pouco aí. Piá é no Paraná, né? Santa Catarina. Piá é no Paraná, cara. Também? Piá no Paraná, também. Santa Catarina também é piá. É o pedaço do sul aí, é piá, né? É. Só corrigindo um pouco, acabei de ver um gameplay aqui. Eu não sei se é uma atualização de patch ou não, mas os caras conseguiam apertar o mouse e selecionar um grupo com o mouse, tá? Deve ser mod. Então, ou é um patch ou é alguma coisa, mas o gameplay que eu tava vendo agora há pouco que o cara. Eu tô vendo fazer. Que o original aqui no DOS e tudo, coisa e tal, e o cara um por um. É, pois é. Então, enfim. E eu tava achando interessante que os recursos é só ouro e madeira. Só. Isso. Simples assim. Simples assim. Ninguém transformava a carne em humano, não. Ah, eu não sei, cara. Eu acho que a maioria desses jogos aí, o que falta pra mim é poder comer as bundas, né, dos caras. Que é isso? Eita! Eita! que era legal. Ultima Online, eu gostava só por causa disso. Pô, a Ultima Online é... ficar calado, porque senão eu vou ficar falando merda aqui direto. Aí o cast não anda, velho. Né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Falou em bunda, Eduardo Sorriso. Então, só lembrando, então tinha... não sei se você lembra, porque isso era bem... achei que teria que ser só lembrando da bunda. Não. Mas o Edu, não sei se você lembra, isso era bem na campanha, então tinha umas missões diferentes, assim. Mas em relação à quantidade de missões que você tinha que fazer, era muito pouquinha, sabe? Acho que era tipo umas 30 missões, sei lá, um negócio. Era muita missão, cara. Era bastante, né? Mas lembra que as 5, 6 primeiras eram tutoriais, né? Sim. Então... aí você tinha umas 3 ou 4 que eram essas, assim, diferentes que você falou. Uhum. Aí você e tem aí umas... as outras? É, as outras é essas de destruir o inimigo, saca? Então, tipo, por isso que eu disse que o jogo basicamente se resume a você ter as missões de destruir o inimigo, que é o que você mais faz no jogo o tempo todo. Mas o... Eu lembro que as unidades... eu não vou lembrar, né? Mas o Edu tá falando, e eu acredito, como os orcs tinham as skins diferentes, né? Era mais ou menos a mesma coisa com skins diferentes, né? As últimas criaturas, que eram bem caras de construir, mas era aquela coisa assim que quando você construía, você pensava, meu, agora sim, vou dizimar a galera, né? Então, tipo... eu adorava quando eu conseguia mais final construir elemental da água, né, cara? Então... o elemental da água era uma beleza, era desespero pro inimigo, entendeu? E outra coisa que eu lembro que eu consegui fazer nesse jogo foi jogar por molde. Então... conseguiu fazer isso? Eu consegui porque esse meu amigo que tinha computador, tinha molde também, e um primo dele que era rico, e esse realmente era rico. Como assim realmente? O que tu quer dizer com isso? Quem ele é que quer não dizer é? Que eu sou quem pobre. Não, o que eu tô dizendo não é aquele rico metido a besta, aquele cara assim que realmente é rico, entendeu? O pai do cara acho que era dono de uma marmoraria, uma coisa assim. Olha aí. O cara era foda. Enfim, não tô falando qualquer rico, é isso que eu quero dizer, entendeu? O cara tinha computador na casa dele também e a gente conseguiu fazer uma conexão por modem pra jogar. O carinha aqui, eu tô vendo o gameplay aqui do mesmo carinha que eu te falei aqui, ele conseguiu selecionar 4 carinhas junto aqui, mas é do mesmo tipo. Do mesmo tipo, né? É, isso. Então. Então acho que tinha mesmo, cara, na época. Ah, vai tomar banho. Se tiver alguém aí que jogou semana passada aí, lembra, olha pra gente. Eu joguei ontem e não lembro. Se perguntar do almoço, você também não lembra, né? Do almoço de ontem eu lembro, mano. Foi top. Tá. Enfim, o Warcraft 2 tinha essa experiência. Então eu consegui fazer essa... A gente conseguiu jogar por modem, se eu lembro. Foi uma experiência bem bacana. Nós dois, assim, versus o computador. E depois um contra o outro, assim. E, cara, eu ficava alucinado na história. A história eu achava bem bacana. O jogo era bem, bem bacana. Pra mim era muito novo, né? Era inovador. E você não tá errado, né, Timblu? O Warcraft é considerado aí o pai do RTS moderno, por assim dizer. Olha só. Né? E tudo. Mas me diz uma coisa, Spider. Tá de boa? Dá pra jogar até hoje? Cara, não vou dizer pra vocês que dá pra jogar até hoje tranquilo, porque não, porque se tu disser isso, tu é um mentiroso da porra. Não, cara. não dá, porque assim, que igual o Edu falou, da... né, cara? Igual o Edu falou. Se você, cara, esquece o gráfico, abandona o gráfico e tudo bem, né? Cara, se esquecer o gráfico, eu se vocês não sabem, eu vou contar pra vocês e pros ouvintes agora aqui. Eu falei assim, música do plantão. Música romântica. Foi assim que eu conquistei Starhead. Eu cheguei pra ela assim, não dá bola pro gráfico, entendeu? O que importa, né, é a jogabilidade. Conteúdo, é o conteúdo, a jogabilidade, entendeu? O tempo de gameplay, entendeu? Oh. Não dá bola pro gráfico, porque senão, se a pessoa der bola pro gráfico, não dá, né, cara? Então foi Timblu, assim. Timblu, acho que era mais fácil tu chegar pra ela e dizer, eu não sou feio, velho. Sua placa de vídeo é que é antiga. Ai, com os gráficos no low aí, porra, aí fica... Tá jogando no básico pra poder rodar. Bora gravar essa maçã aí. Mas então, Spider, as suas considerações aí pro joguinho, do Star Wars aí? Ah, você Star Warcraft, ele diminui mesmo, né, cara? Você tem o prazer de ir lá e pisotear em cima do jogo, cara. Faça isso, cara. O jogo foi um ícone aí pra muita gente. Assim, obviamente, né, pra jogar hoje, vale a pena jogar por causa da história, pra você saber onde tudo começou lá atrás. Mas realmente o jogo isso. É meio travado, tem suas dificuldades. Ou seja, você que comprou um PlayStation 4 hoje vai jogar Gran Turismo 6, por exemplo? 6 não tem, né, no 4? Não, tá. 6 tá no PS3 ainda. PS3. Bom, se você comprou um PlayStation 4 e jogar um remaster do Gran Turismo 6, volta lá no Atari e joga Enduro, porque tu tem que saber como é que foi que nasceu as coisas. Ó, cacuca. Né? Tipo isso. Não é, não é o... Não é o... Cara, eu acho. Você fica aí jogando. Eu vou dizer o seguinte. Fica jogando só jogo novo aí, você perde toda a história, toda a referência, entendeu? Aí você sempre vai ficar naquela ânsia de... Ah, não, mas eu jogava o Gran Turismo 18, né? E agora que eu tô jogando 20 aqui... Meu Deus, que coisa ruim. Não tem inovação vocês nenhuma. Vocês que gostam de Tokusatsu, vamos ver Spectre Man, pô. Vamos se matar na frente da TV. Você vê como começou aquela bosta, velho. Você que tá aí no episódio 12 do Manichini Cast, volta lá no demo pra ouvir o demo lá, cara. Tem que saber onde tudo começou. Justamente, essa parte aí, eu concordo. Agora, cara, voltar pro Atari, cacete, velho. Mas eu sempre falo o seguinte, cara, é importante conhecer o passado pra você se preparar pro futuro. Eu sempre então, falo vá isso. No Google, olha umas fotinhas e pronto, velho. Pode ser também, todo conhecimento é válido, entendeu? Vamos diminuir aqui o cara que busca conhecimento. Mas realmente o jogo tá difícil de jogar hoje, então eu diria várias ressalvas pra você que quer desbravar esse mundo aí. E por favor, né, gente, não façam, não venham com aquelas conversas de regra dos 15 anos, porque isso é furada, né, tem muita coisa aí que dá pra jogar de 30 anos atrás, dá pra jogar tranquilo, e tem muita coisa que saiu aí no começo do ano que não dá pra jogar, então... Exatamente. É, cara. Por favor, né. Se regra, né. Vai jogar Rambo, então. Ei, mano, Rambo 3 no Mega Drive é o pipoco do trovão. É pipoco tudo até lá. Não é, cara? Agora vai jogar Rambo da geração aí, ó. Isso aí, Spider, então? É isso aí? Cara, é isso aí. É isso aí. Eu joguei bastante, meus amigos. Essa merda aí. Essa merda aí. Não, é essa merda, não. Não vou diminuir o jogo, porque eu joguei pra caramba. Então, enfim. Sou fã da franquia até hoje, porque eu comecei lá no 1 e no 2, ali, quase ao mesmo tempo. Jogo bom, e é isso aí. Nós. Só tem uma coisa a falar sobre Warcraft, velho. Eu prefiro o Elefood. Porra! Pisa, mas não humilha. Não vou humilhar, não. Warcraft é muito foda, velho. Joguei muito, é muito bom mesmo. Só tava tirando onda com um amigão da vizinhança. Então tá, pessoal. A gente vai ficando por aqui com esse episódio aí de RTS, né? Lamentando aí a não presença do nosso amigo finado aí, Neilson, aí, né? Gravamos a maçã sem o Neilson. Com a nossa internet movida a lenha, né? Mas o Spider talvez tenha como resolver essas situações, né? Talvez, né? Talvez. O ouvinte, aquele fã, aquele que for bem atento, ele talvez ele saiba como fazer eu isso. Eu acho, né, que talvez ele já tenha até notado já e esteja até se perguntando, inclusive. Talvez. Aí dentro. Pois então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Fiquem aí agora com uma leitura de e-mails e comentários. E será que tem off-topic hoje, gente? Ô, mano. O off-topic de hoje vai ser o Neilson, mano, xingando de não ter participado. O que eu sei. Não, convida ele pros e-mails de novo, que ele vai fuder todo mundo. Eu já tô vendo ele já, depois do primeiro comentário no site lá, postando uma foto do Chapolin, chorando. Do Chaves, alguma coisa assim. Ou daquele gato branco dele, chorando. É uma pena. Fazer o que? Acontece. Mas ele não ia gostar mesmo, então só ia xingar, então ele não ia... Ele vai dizer, com certeza o primeiro comentário dele vai ser o seguinte... Esse joguinho aí, 3 por 1 real. Vai ser igual quando a gente gravou os jogos do Atari, né? Ele ficou falando bosta até umas horas. Exatamente. Então, gente, a gente vai ficando por aqui, então vamos começar aqui com as despedidas. Felipe! Obrigado, Felipe. De nada, velho. Eu fui praticamente obrigado a gravar mesmo, né? Eu só não tava aí. Eu sou obrigado a gravar, velho. Eu tô sendo escravo aqui do Machine. Como é que tu vai ser escravo, cara, sendo parte da equipe, cara? Não, pra mim é trabalho escravo, velho. Gravar todo dia aqui. A gente já gravou 20 vezes e o então, tu é que o... a gente não tem episódio, pô. Então quer dizer que tu é o aldeão do Machine Cast. Ei, desenrola 50 de carne aí, velho. Eu vou botar 50 de carne na barraca, vai soltar o Felipe. Pô, mas o aldeão era bem magrinho, velho. Não dá pra era soltar um gordinho não. 100 de carne aí pra soltar o gordinho. Então tá, Eduardo! Oh, cara, valeu, eu que agradeço. Foi um prazer imenso estar aí de novo com vocês. Valeu, galera! Abraço! Spider, é com você, Spider! Pô, sempre uma honra aí gravar com vocês de novo. Foi bem divertido sempre, né, cara? Pena que o nosso finado aqui, Jas Neilson, não esteve aí, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar em definições de internet, né? Porque já foi internet a lenha, vapor, da Barbie, PC da Xuxa. Tô vendo o que mais vai aparecer por aí. Notebook do Ben 10. Ben 10, bem lembrado, bem lembrado. Então, daqui a pouco um varal vai ter maior conectividade que a internet do Neilson, cara. Porque... Na próxima ele vai estar usando o discador da IG. E best, velho. Alguma coisa assim, cara. Mas, pô, brincadeiras à parte, pena que ele não pôde estar aí com a gente novamente, né, cara? Mas no próximo episódio, com certeza, ele estará. Então, é isso aí, cara. Joga em RTS. Quem não gosta, lamento, né? Mas tem boas opções aí, nostálgicas, que a gente trouxe no cast aí. E é isso. Deixa aí nos comentários o RTS que você conheceu, que você comentou, que a gente gosta de saber. É isso. Valeu. Abraço. Então, pessoal, fiquem aí com a leitura de e-mails e comentários. E até a próxima viagem no tempo. Living in your heart. E-mails e comentários. Fala pessoal, aqui é o Tim Blue. Bem pessoal, o e-mail, a leitura de e-mail ficou tão grande que eu tive que disponibilizar ela separado. Então você vai aqui no post onde você baixou esse episódio e você vai poder baixar também a leitura de e-mails com convidados especiais lá direto do TemaCast, ok? Mas é só no post, hein? Não tem no agregador. Abraço! Off Topic. Então pessoal, fiquem aí com a leitura de e-mails e comentários e até a próxima viagem no tempo. Não teve despedida, não? Despedida não, mano. Ô, porra, vamos fazer, esqueci, cacete. Eu também achei estranho, mas eu falei, ah, beleza. Querendo tá, cortar a gente, tá. Mano. Porra, é essa. De que ano é o jogo, Eduardo? 97, mano. Ele tá zoando, velho. Não, desculpa, eu não vi. Pela terceira vez? Não vi, juro que não vi. 997. Ele foi, especificamente, ele foi lançado em 31 de agosto de 97. Tá, mas como assim pela terceira vez tu já tinha me respondido? Já, isso? Pô, eu já. Eu não perguntei isso. Já perguntou, quê? Mano. Você tá maluco? Cara, que droga que é essa que você tá arrumando aí no Rio Grande do Sul? Não, eu acho que tu entendeu errado. Eu não perguntei de que ano é o jogo. Eu falei em que ano se passa a história do jogo. Ah, é bom. Tá. Então ninguém entendeu, pô. Ninguém entendeu. E eu não ouvi a resposta. Não, porque eu te respondi o ano de lançamento do jogo. O jogo foi lançado em 97. Eduardo! Oh, cara, valeu, eu que agradeço. Foi um prazer imenso estar aí de novo com vocês. E só quero mandar um recado especial aqui pro nosso querido amigo Neilson. Quem tem internet da Barbie mesmo aí? Valeu, falou. Toma! Hashtag chupa capixaba. Chupa essa maçã chupa aí agora. Esse especial aí. Hashtag chupa essa maçã aí, ó. Pessoal nos comentários aí, todo mundo marcando o Neilson lá, hashtag chupa essa maçã, Neilson. Gostei. Então é isso aí, Neilson. Internet da Barbie. Vida longa, a velha máquina.